Então podemos começar, não há eco nenhum, tem certeza? Tudo em ordem? Então tá bom, vamos trabalhar. O objetivo central desse curso é dar a vocês os instrumentos para que vocês se transformem em inteligências autônomas. A alta cultura de um país é feita sempre por 5 ou 6 inteligências autônomas, dotadas de criatividade e mais um certo número de inteligências autônomas que não têm a criatividade no mesmo nível, mas são capazes de acompanhar o que aquelas estão fazendo. As grandes obras criadoras elas não teriam o menor efeito se não dispusessem em torno delas um círculo de estudiosos que, embora sem ter a mesma genialidade criativa, são capazes de manter um nível de compreensão que está subentendido nessas obras. Dito de outro modo, a cultura superior se constitui de algumas centenas de pessoas. Mesmo num país de grande população, mesmo aqui nos Estados Unidos, algumas centenas é quanto basta para manter, para não deixar a bola cair. Acontece que a inteligência autônoma é uma coisa que no Brasil ela sempre foi hostilizada e hoje em dia realmente não tem mais lugar para ela. Se você observar direitinho, você verá que todos aqueles que realizaram grandes obras no Brasil, por força da sua inteligência criadora autônoma, foram sempre muito hostilizados. Muito, muito, muito. Quer dizer que o problema não é ser hostilizado, o problema não é a perseguição pessoal. Porque muitas vezes, é claro que o indivíduo que está empenhado num trabalho dessa altura, ele está pouco se lixando se as pessoas gostam dele ou não. O problema não é este. O problema é que o círculo de rejeição que se forma em torno deles impede que as suas obras, as suas descobertas, as suas ideias exerçam sobre a sociedade o papel vitamínico e fecundante ou hormonal que poderia desempenhar, né, espalhando, como em círculos concêntricos, possibilidades intelectuais mais altas por virtualmente toda a população. Então, isso quer dizer que mesmo que você tenha obras absolutamente geniais, e eu estou persuadido de que no Brasil há obras mais altas do que você encontra aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem nenhum Mário Ferreira dos Santos, né? Não tem nenhum Gilberto Freire, nada dessa altura, nada, nada, nada. Então, apesar disso, a cultura superior aqui é infinitamente superior ao Brasil. Por quê? Porque as grandes obras elas exercem uma irradiação em torno, né? Elas têm um papel na educação e elas são aceitas e prezadas como, vamos dizer, um patrimônio nacional. Eu posso que no Brasil, né, quando não são considerados verdadeiros crimes de lesa pátria, como aconteceu no caso do Gilberto Freire, elas são simplesmente soterradas sob camadas e camadas de silêncio desdenhoso ou de hostilidade invejosa. É uma coisa absolutamente doente. Assim, não, eu creio que não é similar. Eu encontrei, por exemplo, quando morei na Romênia, eu vi que o romeno é muito ciumento. Se você fala bem de um outro romeno, você tem que falar bem dele também. Se você convida um sujeito para uma festa, você tem que convidar a cidade inteira, senão todos ficam seus inimigos. E eles têm isso. Então eles falam muito mal uns dos outros, né? Inclusive das grandes figuras da inteligência romena. A Romênia foi o único país onde eu ouvi alguém falar mal do maestro Sergiu Celibidac. Ele é universalmente aplaudido, mas na terra dele o pessoal torce o nariz. Apesar disso, eles têm uma hostilidade para com as grandes figuras, mas eles não as escondem. Ao contrário, eles as tornam objeto de discussão pública e não tentam esconder. Por exemplo, tem muita gente que odeia o Emile Cioran, mas todos leram o Emile Cioran e todos reconhecem a importância e o valor. Tá, né? Do mesmo modo, por exemplo, quando você, existem divisões e hostilidades políticas profundas, isso não impede que as obras de parte a parte sejam prezadas e admiradas. É isso. Lá vigora um pouco o negócio do falem mal, mas falem de mim. Né? Mas no Brasil não. No Brasil é não falar nada, é fazer de conta que não existe. e é, sobretudo, esconder o sujeito e usurpar as ideias, as expressões e até às vezes a linguagem do camarada, imitar, macaqueá-la, tá, e repassar adiante sob forma caricatural. De maneira que é um processo entrópico. Tudo que foi feito de mais alto e de melhor acaba sendo, vamos dizer, esmigalhado em milhões de cópias infinitamente inferiores. Né? Peraí, aqui estão me avisando que não há sincronia entre o áudio e o vídeo. Isso é de enlouquecer qualquer um. Então nós vamos reiniciar a transmissão para que isso não aconteça, porque, né, senão fica como aquelas dublagens da televisão brasileira, né? Que o sujeito faz assim, meia hora depois aparece ele dizendo bom dia. Né? Precisa esse outro microfone para ligar também? Então, muito bem. Então, agora já sincronizou. Então, acho que eles acompanharam a primeira. Não preciso repetir o que eu disse ou não? Não. Muito bem. Então, quando ele fala de inteligência autônoma, surge o problema de qual é a base da segurança que o sujeito tem para dizer isto ou aquilo, para acreditar nisso ou naquilo, para acreditar que aquilo que ele descobriu é verdade. Né? Em geral, as pessoas buscam a segurança na concordância do meio social. Quer dizer, você precisa de semelhantes, de pares que pensem como você. Então é natural que as pessoas, quanto mais incapaz, quanto mais inepto é o indivíduo, mais ele necessita dessa aprovação. Então, a confirmação mútua de vários idiotas transmite a todos eles uma sensação de segurança, uma sensação de estar na realidade. Porque o discurso coletivo, a fala coletiva, ela cria um cenário que tem sobre os indivíduos o efeito de uma realidade, como se fosse uma peça de teatro, né, na qual eles passam a viver dentro daquele enredo. E pelo fato de participarem do enredo, sentem que estão participando da realidade, quando na verdade podem estar participando apenas, vamos dizer, de um delírio grupal. Né? Mas esse delírio grupal, para quem faz parte dele, é uma coisa enormemente persuasiva, e mais persuasiva do que qualquer outra coisa. Isso quer dizer que o sujeito vê uma coisa com seus próprios olhos, mas o grupo diz que é outra coisa, ele acredita na segunda coisa. Isso aí é uma coisa tão, tão notável, isso já foi testado, né, em psicologia mil vezes. Quer dizer, você cria, por exemplo, já houve um experimento, eu não lembro quem fez, mas que você cria um acontecimento qualquer e você junta 100 pessoas, né, e combina com 99. Por exemplo, o personagem vai aparecer vestido de verde, mas vocês vão dizer que ele estava vermelho. Eles avisam 100 pessoas, eles avisam 99 e não avisam um. Né? O sujeito está vestido de verde, todos dizem que é vermelho, o centésimo sujeito acaba concordando que ele está vestido de vermelho. Né? Então, o temor de você parecer deslocado da visão coletiva está ligado, evidentemente, ao temor da loucura. A loucura é uma forma extrema de isolamento mental. Então, como, em geral, as pessoas não têm muito um critério de normalidade para si mesmo, então o que funciona como critério de normalidade é a aprovação da maioria. Todo mundo diz que eu sou normal, portanto, eu devo ser normal. Não é isso? Quanto mais desprovido de alta cultura é um ambiente nacional, mais, vamos dizer, esta aprovação coletiva se torna necessária, mesmo nos debates que diriam respeito à alta cultura e que jamais poderiam ser resolvidos assim. Você note bem que ao longo da história humana, tudo, absolutamente tudo que foi descoberto, tudo que foi criado de mais notável, foi feito por indivíduos e eles não estavam absolutamente concordes com a maioria, tá certo? Ainda que nem todos tenham sido hostilizados, né? Alguns, ao contrário, foram até prezados, mas é claro que o quadro de referência deles não era a aprovação dos outros, não era a opinião da maioria. Não que necessariamente desprezasse a opinião da maioria, mas simplesmente não contavam com ela. Tá certo? Então, nós temos que perguntar o que dá a essas pessoas esta segurança de poder ficar sozinhas, quando todo mundo diz que 2 mais 2 é 5, elas continuam insistindo que é 4, vamos dizer, imperturbavelmente, sem temor de estar loucas por isso. Tá certo? Ora, só há uma coisa que pode dar a você esta segurança. É a universalidade do seu quadro de referência. Quer dizer que quando... todos nós precisamos de um processo de socialização e humanização, tá certo? Que nos integre no nosso meio social e na espécie humana. Tá certo? De modo que, por mais diferente que você seja, você não se sinta uma aberração, não se sinta um doente, não se sinta um monstro. Tá certo? Então, desses vários modos de socialização, a alta cultura é evidentemente o mais poderoso e o mais importante deles. Tá certo? Porque na medida em que você abre um diálogo com, vamos dizer, as grandes inteligências de todas as épocas e com as grandes obras de todas as épocas, bom, você adquire uma dimensão do que é a normalidade humana em geral, tá certo? E não especificamente no meio social onde você foi criado. É isso que se chama, em antropologia, você se desaculturar. Quer dizer, desaculturar é você se libertar das limitações da sua cultura em particular e ser capaz de raciocinar como uma pessoa de outras culturas, de outros lugares e, sobretudo, de outras épocas. Né? Quer dizer, esta flexibilidade temporal é muitíssimo importante, porque é a única coisa que pode dar a você a dimensão do que é o humano em geral. Né? Quer dizer, se você não tem flexibilidade imaginativa suficiente para você entender o que um Lao Tse, ou um Confúcio, ou um Shankaracharya tá dizendo, é que se você está estritamente preso aos padrões da sua cultura, então você não está na altura da humanidade, mas está apenas na altura de uma província. Isso é exatamente o que se chama provincianismo. Quer dizer, o provinciano é o sujeito que acredita que todo mundo é igual à sua província. O que não é igual à sua província é loucura, tá certo? É anormalidade ou nem sequer existe. Tá certo? Então, a aquisição dessa abertura é um dos elementos fundamentais da educação superior. Tá certo? E a gente vê que no Brasil de hoje isso tem falhado assim fragorosamente. Né? Eu noto, por exemplo, que a extrema facilidade com que isso, qualquer sujeito que fez qualquer curso universitário no Brasil, ele acredita que aquele curso que ele fez é o limite máximo do conhecimento humano. E não consegue imaginar que pode haver, para além daquilo, outras pessoas que sabem mais, ou que sabem muitíssimo mais, ou que sabem infinitamente mais do que aquilo. Tá certo? Você vê que aqui nos Estados Unidos a gente não, de fato não encontra esse problema. Aqui qualquer especialista em qualquer coisa, ele sabe as limitações da perspectiva dele, e sabe que para abordar certos problemas ele precisa da colaboração de muitos especialistas de outras áreas, que aos poucos podem ir integrando e lhe dar uma visão mais completa das coisas. Mas do Brasil não. Se o sujeito fez um curso, digamos, de economia, né, a economia é a medida máxima do conhecimento humano. E ele acredita que ele pode julgar tudo à luz daquilo que ele aprendeu naquela faculdadezinha, que em geral no Brasil são faculdades absolutamente miseráveis. Eu volto e meia encontro isso. Por exemplo, eu me defronto frequentemente com indivíduos que me dão conselhos, tá certo? Conselhos de prudência intelectual, recomendando que eu leia certas coisas que ele acabou de tomar conhecimento na faculdade e que ele não consegue imaginar que uma outra pessoa conheça também. Né? Outro dia veio um camarada dizer para mim assim: não, você diz isso porque você não leu As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Meu filho, eu li isso quando eu tinha 22 anos. Né? E com 23 eu já considerava aquilo uma babaquice. Quer dizer, como é que o sujeito não consegue imaginar que um homem de 62 anos né, pode já ter passado por aquilo? Porque o livro do Eduardo Galeano é um livro da minha geração. Mas como o sujeito acabou de ler agora, ele pensa que aquilo é uma grande novidade, que ele, como um privilegiado do ensino superior brasileiro, teve acesso, né, e que infelizmente outras pessoas mais velhas não tiveram. Tá certo? Essa semana mesmo apareceu um camarada, como eu disse que havia uma correlação entre no Brasil existe uma correlação entre aumento da escolaridade e aumento da criminalidade infanto-juvenil, né? Ele disse: essa correlação não resiste a um exame multivariado. Falei, ué, quer dizer, ele imagina mesmo que, primeiro, fui eu que fiz esta investigação estatística, fui eu que fiz a comparação estatística, e segundo, eu a fiz de maneira primária, sem nenhuma precaução metodológica elementar. Ele, como acabou de aprender essa precaução metodológica elementar na faculdade, ele imagina que quem não esteve lá não conhece aquilo. Ou seja, é próprio do idiota, do imbecil, imaginar que os outros são tão idiotas e imbecis quanto ele, ou mais. Tá certo? Ao passo que a pessoa inteligente, ao contrário, costuma contar com a inteligência dos outros, mesmo onde ela não existe. Né? Aliás, ser um educador é apostar numa inteligência que o aluno ainda não tem. Ninguém pode ser educador se ele menosprezar a inteligência dos seus alunos, ou mesmo se ele a medir exclusivamente pelo desempenho atual deles. O professor sempre tem que contar que o aluno vai estar mais inteligente daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, e às vezes é para esta inteligência potencial virtual que ele está falando, e não apenas para aquela que o aluno já possui. Senão, a educação não faria o menor sentido. Se é para todo mundo continuar compreendendo apenas aquilo que já compreendeu, não precisa de educação nenhuma. E se é para não compreender nada, também não precisa de educação nenhuma. Então, esses fenômenos todos que a gente observa na vida brasileira mostram que o ambiente é terrivelmente hostil à inteligência superior e à inteligência autônoma. Ou seja, é um país onde ninguém pode descobrir nada. Você só pode repetir o que os outros já disseram, tá certo? E repeti-lo dando a impressão de que aquilo é uma grande novidade e de que ninguém mais sabe aquilo. Então é o país onde todo mundo está reinventando a roda a todo momento e acha que é um grande gênio por causa disso. Tá certo? Eu mesmo vejo assim, a infinidade, vamos dizer, de argumentos, de frases, de figuras de linguagem que eu pus em circulação, eu mesmo, tá certo? E que começam de repente a ser macaqueadas e as pessoas acreditam que elas são as primeiras a estar falando aquilo. Quer dizer, é evidente que é uma coisa doente, mesquinha, tá certo? E que, não importando qual seja o problema que esteja em discussão, né, o que essas pessoas dizem não tem a menor importância, porque elas são parte do problema. Elas são sintomas do problema. Tá certo? Então, eu inventei este curso aqui justamente para tentar fazer com que numa próxima geração as coisas não sejam assim. Se nós conseguirmos, se vocês conseguirem, não é nós, né? Se vocês conseguirem receber esse conjunto de instrumentos que eu estou lhe passando, tá certo? E se educarem a si próprios, porque não sou eu que vou educar, eu só posso lhe dar os instrumentos, entendeu? Isso aqui é como se fosse, vamos dizer, uma loja de instrumentos musicais. Eu te vendo um instrumento, meu filho, mas quem vai tocar é você. Tá, né? Então, eu não posso ir para a casa de cada um e ficar lá tocando com o cara. Então, eu lhe passo aqui as peças e você se vira. Tá, né? Se vocês conseguirem obter desses instrumentos o máximo rendimento, vocês se tornarão realmente inteligência autônoma. A inteligência autônoma é aquela que não precisa da aprovação do meio. Por quê? Porque ela tem um diálogo em outro nível com as grandes inteligências, as grandes obras de todas as épocas e lugares. Tá certo? Então, eu, evidentemente, eu não preciso da aprovação do São Paulo Giraldelli. Por quê? Porque eu conversei com São Tomás de Aquino, conversei com Lao Tse. Eu realmente os compreendo. Quer dizer, eu tenho abertura suficiente de imaginação e tenho os meios intelectuais necessários para compreendê-los por dentro, tá certo? Não apenas como a compreensão histórica. Tá certo? Então, é como se eu estivesse permanentemente em diálogo com esses grandes espíritos e é a aprovação deles que eu peço. Tá certo? Então, evidentemente, eu não posso, a essa altura, ligar para a opinião do Paulo Giraldelli ou do Rodrigo Constantino ou de qualquer outro desses. Tá certo? Então, evidentemente, o mais certo seria eu não ter nenhum diálogo com essas pessoas. Eu tenho que ter, porque como eu estou participando da mídia, e eu só participo dela em parte por uma necessidade financeira e em parte por um dever político que o momento impõe, tá certo? E não por gosto, tá certo? O certo seria eu conversar apenas com um círculo de alunos que podem compreender e que tem necessidade do que eu estou ensinando. e seria o mais certo. Infelizmente, não é o que a situação no momento permite. Né? Já pretendo chegar a isso no futuro. Houve uma época que eu tinha isso. Né? Eu estava fora da mídia e só conversava ali com o círculo de alunos, que, aliás, era bem grande, como é hoje, graças a Deus. Então, acontece que hoje em dia, há, não só no Brasil, mas em toda parte, alguns obstáculos a esta ampliação do imaginário. Né? Quando eu digo você alcançar a dimensão de universalidade, não se trata de universalidade abstrata, no sentido que tinha, por exemplo, o iluminismo, de você definir uma natureza humana fixa e uniforme e supor que aquilo é idêntico por toda parte. Eu estou falando de universalidade no sentido concreto, histórico, real. Quer dizer, você se abrir para as grandes conquistas do espírito humano em todas as épocas e civilizações e apreendê-las profundamente por aquele método de impregnação imaginativa que eu já falei aqui para vocês. É claro que a impregnação imaginativa ela tem que ser compensada com a crítica histórica, porque senão você... Tudo que você imaginar a respeito do que Lao Tse disse, ou Confúcio disse, ou Aristóteles disse, você vai acreditar. E de tudo aquilo que você imagina, de todo o impacto imediato que aquilo tem para você no método da leitura lenta que eu lhes falei, né, nem tudo é verdade, nem tudo é adequado ao texto. Tá certo? Quer dizer, tudo aquilo é uma riqueza interior que a leitura desperta em você. Mas dessa riqueza interior, uma parte dela é somente sua, não está no texto, não está no autor. Foi você que colocou aquilo lá. Ou você tirou de uma outra fonte. Então, depois, sempre você vai precisar averiguar historicamente, né, averiguar no texto se você acertou realmente na interpretação daquilo ou se você acrescentou algo. Com a ressalva de que, muitas vezes, aquilo que você acrescenta é perfeitamente coerente com o que estava no texto. Tá certo? E muitas obras exigem realmente esse acréscimo, somente aí elas são compreendidas. Né? Eu, quando publiquei a Teoria dos Quatro Discursos, eu coloquei ali uma epígrafe do Heidegger. Heidegger não é um autor que aprecio muito, mas aí ele acertou na mosca. Né? Quando ele diz que tem coisas que não foram pensadas pelo autor que você está lendo, mas só quando você as pensa que você entende aquilo. E só graças a ele ter pensado o que ele pensou é que esta outra parte se tornou pensável por você. Então é uma espécie de complementação das criatividades. No caso da Teoria dos Quatro Discursos, tudo aquilo que está lá não está escrito em Aristóteles. Então, por assim dizer, fui eu que inventei. Porém, depois eu fui conferir e vi que tudo aquilo era tão coerente com o que Aristóteles estava fazendo, que eu cheguei à conclusão de que, se ele não disse aquelas coisas, pelo menos ele as sabia, porque se não as soubesse, ele não poderia ter dito o resto que disse. Tá certo? Então, quer dizer, mesmo esse acréscimo imaginativo, às vezes é útil para você descobrir novas dimensões de uma obra antiga que não tinham aparecido aos outros intérpretes antes. Né? Ora, esta abertura para a universalidade, às vezes ela é dificultada por um dos fatores mais pérfidos que estão presentes na mentalidade moderna. Essa mentalidade, ela, ao mesmo tempo, ela proclama a existência de uma história humana, ou seja, de um progresso humano identificável desde o começo dos tempos até hoje. Quer dizer, eles têm uma ideia da unidade da história humana. Unidade que, na prática, você vai ver que não existe. Porque existem culturas inteiras que não tiveram o menor contato entre si. Tá certo? E que algumas nasceram, cresceram e morreram sem que a sua cultura vizinha sequer tomasse conhecimento delas. Tá certo? Então, existem vários começos independentes e autônomos na história humana. E é ridículo você imaginar uma unidade linear. Mas, supondo-se que essa unidade linear existisse, ou seja, que há uma continuidade da história desde o começo até agora, que é o que está subentendido na ideia de progresso, né, esta concepção da história progressiva, ela é incompatível com um outro preceito da mesma história progressiva, que é aquele que diz que as teorias antigas foram superadas. Digo, olha, se existe uma continuidade, então você só pode conferir se essa continuidade existe ou não se você for capaz de compreender as obras antigas tão bem quanto você compreende as modernas. E para isso você precisa se transportar a um outro universo imaginativo, intelectual, até sensorial, que já não é o seu. Felizmente, a imaginação humana tem uma imensa flexibilidade e nós conseguimos absorver imaginativamente até condutas anormais e aberrantes. Nós conseguimos compreender, por exemplo, a mentalidade criminosa até certo ponto, né? Embora não sejamos capazes de cometer os crimes que nós estamos estudando, né? Quanto mais não seríamos capazes de compreender, né, obras mais elevadas que nós não poderíamos produzir. Tá certo? Então, esta. Houve algum problema aí? Né? Então, esta possibilidade, onde da apreensão imaginativa sempre existe. Porém, a partir do momento em que você acredita que houve efetivamente um progresso, isso é, que certas concepções antigas foram impugnadas como falsas, ou como mitos, ou como lendas, e substituídas por verdades modernas, estas verdades modernas se impregnam no ensino e se impregnam na cultura em geral, e elas passam a constituir um novo mundo imaginativo no qual os elementos antigos não entram mais. Por exemplo, você vê, na Idade Média, as pessoas, em geral, a classe culta, aceitavam a ideia de Aristóteles de que, por exemplo, uma pedra cai ao chão, tá certo? Porque existe uma espécie, o que eles chamavam metaforicamente, um desejo da natureza, que é um desejo de repouso. Então a pedra tende ao centro da Terra porque ela vai repousar no encontro com essa massa material maior, tá certo? Depois veio Newton, e Newton expressou, vamos dizer, a queda dos corpos em termos de lei da gravidade, tá certo? Dizendo então que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, e a partir desta fórmula, conseguindo descrever, tá certo, movimentos cósmicos enormemente complexos, tá certo, que antes não podiam ser descritos porque não haviam os instrumentos matemáticos para isso, tá certo. Então, o sujeito é educado na escola na base de que a teoria de Newton impugnou a ideia antiga, de que aqueles antigos eles eram tão imbecis, tão crédulos, tão mitômanos, que eles acreditavam que uma pedra tinha desejo de se, né, unir com o centro da Terra. E quando depois veio Newton e demonstrou que não era nada disso, que a matéria atrai a matéria, assim, assim, assim, de acordo com a proporção matemática, tal, tal, tal, tal. E, evidentemente, a descrição que Newton dá do processo é enormemente mais completa e mais complexa do que tudo que os caras podiam ter feito antes. Isso quer dizer que a ideia do desejo natural, que se refere a Aristóteles escolar, se tornou incompreensível para o estudante moderno, exceto como mito ou como lenda. Ora, quando você compreende algo como mito ou como lenda, isso quer dizer que a sua forma de compreensão consiste em negar aquilo. Quer dizer, você compreende aquilo como você compreenderia, vamos dizer, uma paranoia, não é isso? Então, por exemplo, quando o Wilhelm Reich estava na cadeia e passava um avião, ele acreditava que o avião estava vindo para jogar uma bomba atômica nele, né? E o guarda do presídio então explicava para ele: não, meu filho, não é isso que está acontecendo. O avião é simplesmente um avião comercial, está aí levando as pessoas para, né, pro Texas ou para Califórnia ou para China, sei lá, não tem nada contra você, né? Então, quando você começa a compreender as ideias antigas nesses termos, como o guarda do presídio entendia o delírio do Wilhelm Reich, tá certo? É uma forma de compreensão que é, ao mesmo tempo, uma negação. Tá certo? Então, não é uma compreensão participativa. Você não está, o guarda do presídio não participava do delírio do coitado do Wilhelm Reich. Hein? Ele entendia que o sujeito pensasse assim. Então, eu compreendo que você pensa assim, tá certo? Mas eu não compreendo que haja alguma verdade nisso. Tá certo? Quer dizer, a sua apreensão da realidade não apreende realidade nenhuma, apreende só algo que está na sua própria mente. Tá certo? Ora, acontece que se você examinar as coisas direito, você verá que aquilo que Aristóteles está dizendo com o negócio do desejo da natureza é exatamente o que Newton está dizendo com a lei da gravidade. Apenas que Newton transpôs aquilo em termos matemáticos que permitem uma descrição mais aprimorada do processo, sem acrescentar nada quanto à explicação causal. Preste bem atenção. A lei da gravidade explica apenas como se dão certos movimentos e não o porquê. A coisa mais evidente, que deveria ser a mais evidente do mundo, e que qualquer pessoa deveria poder compreender, né, à primeira vista, é que nenhuma descrição matemática de um fenômeno pode jamais explicar as suas causas. Isso é absolutamente impossível. Né? Porque a causa, você buscar uma causa, é você transpor um fenômeno específico para um outro plano mais geral e mais elevado, tá certo? Que contém a inteligibilidade deste fenômeno. E, ora, nenhuma descrição matemática, por mais aprimorada que seja, aumenta a inteligibilidade da coisa. Ao contrário, quanto mais extensa e perfeita for a descrição, o que que você descreveu? Você descreveu um problema e não a sua solução. Você descreveu um fenômeno e não a sua causa. Então, isso quer dizer que praticamente toda a ciência moderna que se inspirou em Newton, ela transfere a investigação do nível das causas para o nível do processo considerado em si mesmo. Você dizer que a lei da gravidade explica alguma coisa, eu digo, peraí. Uma fórmula matemática que expressa para você a forma de um fenômeno não é uma explicação. É uma descrição. Hã? Então, por exemplo, você imagina que um sujeito construiu um edifício e alguém pergunta por que que ele construiu o edifício? E você então vai e mede esse edifício em todas as direções possíveis e imagináveis. E você pode continuar medindo pelo resto dos seus dias e pela infinidade do tempo. Você jamais vai chegar a uma explicação. Por quê? A descrição matemática não diz respeito a causas. Não pode querer dizer. Não há um conceito matemático de causa. É? Não há um conceito matemático que equivalha à causa. Causa é um conceito de ordem metafísica, tá certo? Que supõe uma visão integral da estrutura da realidade e uma hierarquia de fatores dentro dela. Fatores que, vamos dizer, ascendem no sentido do que não tem nenhuma explicação em si, até aquilo que contém a sua própria explicação automaticamente. Não pode haver nenhum equivalente matemático, muito menos físico-matemático, disto aí. Tanto que se você estudar toda a história da física, passando pela relatividade, pela teoria quântica, etc., etc., você verá que em nenhum ponto se encontra uma explicação. Olha, a teoria física mais testada do universo é a teoria quântica. Já milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de experimentos. Então, significa que as coisas são daquele jeito mesmo. Por que que elas são de jeito assim? A teoria quântica não pode dizer isso. Ela precisa de algo que a explique. Ora, A teoria de Aristóteles sobre o desejo natural é uma tentativa de explicação. Você pode dizer que é uma teoria precária, que ela está expressa em modalidade poético-compacta, tá certo? Mas é uma tentativa de explicação. Então, o que que pode haver de comum entre essa tentativa de explicação e a teoria de Newton, que permita dizer que esta aqui é mais acertada do que a anterior? Na verdade, eles estão dizendo a mesma coisa de duas maneiras, uma em modo explicativo, outra em modo descritivo. Que você dizer que, olha, a matéria se aproxima de outra matéria porque ela tende ao repouso. E você dizer que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, isso é, a maior atrai a menor, é exatamente a mesma coisa. Portanto, uma teoria não pode estar mais certa do que a outra. A única diferença entre elas é que a primeira é um enunciado explicativo e a segunda é um enunciado descritivo em termos matemáticos. Acontece que a mente moderna se acostumou de tal modo a este tipo de raciocínio que o que quer que não esteja formulado exatamente nesses termos só pode ser compreendido como erro, ou como mitologia, ou como lenda, isso é, só não pode ser compreendido de maneira alguma. Diga, tem uma pergunta aqui. A distinção aí é entre explicação e descrição ou entre causa final e causa Não, eficiente? Existem dois tipos de causa. não, não, não, não. Não, não, não. Aristóteles não está excluindo a causa eficiente. Quer dizer, não, Aristóteles explicava as coisas pela causa final e nas passagens explicava pela causa eficiente. Fala, não há nenhuma possibilidade de uma expressão matemática de uma causa eficiente. Não há um correspondente matemático da noção de causa. Por mais que você meça um fenômeno, é que a sua medição seja absolutamente perfeita, você nunca pode, por esse meio, dizer que uma coisa causou a outra. Porque a noção de causa subentende uma hierarquia ontológica. Né? E não há nenhum conceito matemático que corresponda a isto. Está entendendo? Quer dizer, aí se trata daquilo que o Edmund Husserl chamava metábasis exalogênese, é a mudança de gênero. Quer dizer, a ciência aristotélica estava investigando uma coisa e a ciência newtoniana estava investigando outra completamente diferente. Está entendendo? No entanto, guardadas as devidas proporções, ambas disseram exatamente se há alguma possibilidade de comparação, a comparação lhe mostrará que ambas estão dizendo a mesma coisa em dois planos diferentes. Um no plano das causas ontológicas, né? E outro no plano da descrição fenomênica. Ou seja, não há nenhuma, de um lado não há nenhuma contradição entre as duas, né? Mas se você toma a segunda como única fórmula explicativa possível e ela se impregna na cultura, e aquilo que se impregna na cultura cria automaticamente um novo imaginário, então você vive num mundo imaginativo determinado pelas leis de Newton. Ou seja, você vive num mundo onde tudo em volta é determinado por movimentos matematicamente descritíveis. E tudo aquilo que não é matematicamente descritível, você chuta para o reino ou do imaginário, ou dos produtos culturais, etc, etc. Eu digo, ora, mas você quer uma imagem mais mítica do que esta? Einstein costumava se perguntar como é possível que as coisas da natureza procedam matematicamente. Quer dizer, como é possível aplicar a matemática ao estudo da natureza? E ele morreu sem ter a resposta disso. Tá certo? Mas a resposta é muito simples. A matemática se aplica tão bem ao universo estudado pela física, porque a física só estuda aquelas partes que ela determinou que eram matematizáveis. É só por isto. Se você exclui tudo que não é matematizável, o que sobra é matematizável, evidentemente. E aquilo que é matematizável, a matemática ali se aplica perfeitamente bem. Ora, o sujeito que não percebe imediatamente que isso é um raciocínio circular ou tautológico, e que, portanto, não percebe que ele não está se movendo num âmbito de realidades, mas de mitos culturais, então é porque é muito burro. Da onde vem esta impressão de que o mundo matematicamente descrito é, pela ciência física, é real, e o resto é mais ou menos irreal, ou inventado, etc, etc? Vem do quê? Da aprovação do grupo. E somente disso, porque não há nada objetivamente que possa justificar ou fundamentar uma coisa dessa. Mas, no entanto, esta ideia está impregnada na nossa cultura. Nós vivemos num mundo real que é descrito matematicamente. É? E dentro desse mundo real, tudo aquilo que não é matematizável é invenção cultural, é mito, etc, etc. Eu digo, mas espera aí. Você não começou observando o mundo real, e tirando conclusões a respeito dele. Você começou por excluir aquilo que a sua ciência matemática não permitia estudar, porque não havia instrumentos matemáticos para aquilo. É claro que durante este período, os instrumentos matemáticos, eles evoluem. E acabam lhe permitindo descrever coisas que antes você não podia descrever. Como, por exemplo, você pega essa teoria do caos, ela lhe permite descrever processos enormemente complexos que no tempo de Newton seria impensável tentar descrever. Né? O próprio fato de que surjam novos instrumentos matemáticos e de que o indescritível se torne descritível lhe mostra que esta divisão entre o mundo real matematizável e o mundo irreal não matematizável é estúpida. Porque ela é um produto cultural historicamente condicionado, destinado, vamos dizer, a se dissolver na geração seguinte conforme o progresso da matemática. Estão entendendo? Ora, acontece que se a ciência newtoniana tivesse influenciado apenas os cientistas, estaria tudo bem. Apenas os físicos estaria bem, mas acontece que ela se impregna na cultura geral como molde de uma nova cosmovisão. Eu digo, qualquer cosmovisão newtoniana é radicalmente falsa. Porque cosmovisão, que eu saiba, é aquilo que inclui o cosmos, né? E não um setor recortado de acordo com as possibilidades cognitivas de uma ciência em particular. Então, quer dizer, uma cosmovisão newtoniana é um produto artificial imposto às pessoas como uma camisa de força. E o mal que isso fez à humanidade é absolutamente incalculável. Então, a ideia, por exemplo, da Revolução Francesa, de uma sociedade, de uma engenharia social perfeita, onde você iria moldar uma nova sociedade racionalmente, é resultado direto dessa concepção, dessa imaginação newtoniana. Não da concepção física newtoniana, é claro. Seria absurdo culpar o Newton por isso. Quer dizer, as consequências que os camaradas tiraram do Newton foram muito além daquilo que ele poderia prever. Tá certo? Sem contar que Newton, pessoalmente, ele aceitava outras maneiras de integrar realidades que não fossem por métodos matemáticos. Tá certo? E se dedicou a elas, na verdade, a maior parte do seu tempo de estudo e a parte matemática é só alguns anos. Né? Mas um dos efeitos que isso teve, na escala propriamente da educação, foi tornar incompreensível para o estudante moderno uma boa parte do legado antigo e medieval. Por exemplo, quando vocês leem aí o livro do Hugo de São Victor, o Didascalicon, esse é um grande livro da Idade Média, existe uma tradução brasileira muito boa, feita por um sujeito chamado Antonio Marchioni, que é um italiano que se doutorou, né, estudou filosofia e teologia em Roma, depois mudou para o Brasil, e você veja, e se tornou assessor do MST. Saída de leão, chegada de cão, né? Mas esse serviço aqui está muito bem feito. É um desperdício botar esse cara no MST. Foi onde ele pôde arrumar emprego, foi ali. Então eu recomendo muito essa tradução dele, tá, realmente as notas são, né, claro que é um muito sério. Né? Politicamente deve ser de uma ingenuidade patológica. Né? Então, por exemplo, quando Hugo São Vítor fala que o estudante deve aprender as coisas com ordem, tá certo? Ele não está dizendo que você deve inventar uma ordem e segui-la, ou que o professor deve lhe propor uma ordem e você segui-la. Ele está dizendo exatamente o contrário, está dizendo que existe uma ordem natural e cósmica, e esta ordem você deve absorver através da leitura. Quer dizer, a leitura se torna um meio de que a própria ordem cósmica e divina se impregne dentro da sua alma. Ou seja, não é uma ordem criada para fins pedagógicos, né? Não é uma ordem inventada, é a própria ordem da natureza e do cosmos em geral, que reflete, por sua vez, a ordem divina. É esta que você deve impregnar. E você pode fazê-lo através da leitura. Note bem, esse conceito ficou absolutamente incompreensível para qualquer estudante moderno. Quer dizer, como é que eu posso, através de uma leitura, absorver a ordem cósmica? Hã? Eu, se eu estou fazendo uma leitura, vou absorver no máximo a forma mentes daquele autor que eu estou lendo. Na melhor das hipóteses, né? E esta forma mentes será uma coisa da uma criação dele, que não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Ora, então pergunto-lhe eu, o sujeito que escreve, que você está lendo, que gramática ele usa? Ele usa uma gramática que é só dele? Que ele que inventou? Não, ele usa a mesma gramática de todo mundo. Que lógica que ele usa? Uma lógica que é só dele, só serve para ele? Não. É a mesma lógica de todo mundo. Os fatos que ele percebeu no mundo circundante, ele percebeu com órgãos sensoriais que só ele tem e que são muito diferentes dos seus? Não. Ele percebeu com os mesmos. A estrutura ontológica desta criatura que escreveu esse livro é muito diferente da sua? Não. Então, por que eu deveria, ao ler o livro, apreender somente aquilo que é singular da mente do seu autor e não toda a ordem que o gerou, que o criou, que o formou e o determinou? No entanto, esta ideia de que através da leitura você absorve a ordem cósmica, essa ideia se desapareceu. Porque o que se entende por ordem cósmica hoje é o mundo de Newton. Não é nem sequer o mundo da física quântica, que é mais parecido com o antigo, mas ainda é o mundo de Newton. É o mundo matemático-mecânico, onde tudo obedece às leis matemáticas, e o que não obedece às leis matemáticas não faz parte da realidade. É incrível, porque as leis matemáticas não são dados dos sentidos. São abstrações complexíssimas a que você chega, né, depois de muito suar a camiseta. Né? E isso quer dizer que você, ao mesmo tempo, diz que o mundo físico é a verdadeira realidade, mas com a nuance de que esse mundo físico não é o mundo físico, é o mundo matemático, o qual não é sensorial de maneira alguma. Se você está imbuído desta crença, e se isto se impregnou na sua imaginação, você não pode conceber nenhuma ordem cósmica a não ser sob a forma das leis de Newton, das leis da mecânica. Não há nenhuma ordem acima disso. Qualquer insinuação de ordem que exista é o que? É um produto cultural, é uma fé religiosa, é uma obra de arte, etc, etc. Agora, então você imagina, né, a confusão que se instala imediatamente a partir deste ponto, em que o único ponto de convergência de todo mundo são as leis de Newton. A única coisa que nós todos sabemos e compartilhamos são as leis de Newton. O resto é tudo invenção. O resto é tudo delírio da cabeça de cada um. Então, nesta altura, é claro que quando você lê um livro, você lê apenas para perceber as idiosincrasias da mente, né, doentia que o criou. Então, como é que eu posso entender o que, que o São Vítor diz? É que através da leitura eu vou me impregnar da ordem universal, da ordem natural cósmica. Ora, mais ainda, a partir do momento em que as leis de Newton passam a determinar a forma geral da cultura, o que acontece é que a psique individual se torna, vamos dizer, além das leis de Newton, que são a certeza matemática externa, a psique individual se torna o único outro polo de certeza que você pode apelar. Então você tem o Newton de um lado e Descartes do outro. Eu sei que o mundo funciona matematicamente e eu sei que eu penso, logo existo. Essas são minhas únicas certezas. Automaticamente, o eu, quer dizer, a sua experiência subjetiva, passa a ser uma fonte de certeza. Quer dizer, eu sei que eu existo, e aquilo que se me impuser como evidência provada, tá certo? Eu aceitarei como verdadeiro. E tudo mais eu tomarei como fantasia. Ou seja, a cabeça de cada um se torna o juiz do universo. Que isso é loucura, nem preciso dizer. E a loucura chega ao ponto, chega ao suprassumo, quando Kant diz que tudo o que nos vem do mundo exterior é um caos e a nossa mente ordena isto. E, bom, então estamos nos antípodas do Hugo São Vítor. Porque para o Hugo São Vítor, o estudante era apenas mais um, né, mais um ser humano, humilde, burrinho, sem preparo, está entendendo? Que chegava ali através da leitura das grandes obras, das escrituras, dos filósofos antigos, etc, etc, absorvia a ordem universal. Agora não. Agora, qualquer idiota é ele o padrão da ordem universal. Desde que ele raciocine de acordo com as leis de Newton, ele tem a certeza absoluta. E tudo mais que ele não pensa é duvidoso. É claro, gente, que isso é absolutamente esquizofrênico. Eu já expliquei, já contei mil vezes a minha experiência infantil de ter que reaprender a andar depois de ficar com febre durante muitos meses. Então, eu, quando despertava dos meus delírios febris, eu tentava andar e via que eu não sabia mais andar. E que a noção de em cima, embaixo, essa coisa toda, estava um pouco confusa. Então, o que, que eu fazia? Eu me apoiava na estrutura do mundo exterior para eu me reorganizar por dentro. Ou seja, a noção de cima e embaixo, ela podia se confundir dentro da minha cabeça, mas no mundo exterior não se confundia. O chão continuava no chão e o teto continuava no teto. Eu não podia andar no teto. Embora eu pudesse sentir que o mundo girava, e que ficava de cabeça para baixo, na verdade ele não ficava. Porque se eu tentasse andar no teto, eu não conseguia, só conseguia andar no chão. Então, essa experiência me marcou para sempre. Eu entendi que a minha mente não põe ordem em coisa alguma. Ao contrário, ela se deixa amoldar pela ordem do mundo exterior que lhe vem pronta e imposta e que ela não pode mudar de maneira alguma. Por coincidência, eu recebi uma carta daqui do Hermindo Brum Neto. Ele diz, objetivamente, há evidências corroboradas pela neurociência que estão plenamente de acordo com os postulados kantianos. Por exemplo, quando observa um objeto qualquer, particularidades desse objeto são processadas em diferentes regiões corticais. Cada uma delas processaria um atributo do objeto, uma parte a cor, outra forma, outra semelhança de padrões. Essas informações dispersas são agrupadas e reconstruídas num conceito unitário de objeto, mas somente em razão das estruturas cognoscíveis cerebrais possíveis. Ora, ô Hermindo, isso aqui não prova o que o Kant está dizendo, prova exatamente o contrário. É? Porque, note bem, se a sua apreensão do mundo depende de um cérebro que existe materialmente, este cérebro, por sua vez, não é uma apreensão e um produto da sua mente. Ele existe fisicamente. É? E ele tem uma forma, tem uma estrutura que já vem determinada, que não foi você que inventou. É? E quando este cérebro entra em relação com o mundo exterior através das informações que ele recebe dos sentidos, tá certo? Ele não pode montar este mundo exterior, por quê? Porque ele faz parte deste mundo exterior. Ele é uma realidade física, entre outras. O cérebro não poderia ordenar nada, ele não poderia ser, sei lá, aqui tem uma tartaruga, ele está vendo a cabeça da tartaruga e as patas da tartaruga, ele percebe que pertence ao mesmo objeto. Ele não poderia fazer isso se ele não estivesse no mesmo mundo físico da tartaruga. E ele estar no mesmo mundo físico não é uma representação da mente dele, é uma realidade que persiste mesmo se ele não percebesse nada. Quer dizer que a estrutura do seu cérebro é um dado real do mundo físico e não um princípio ordenador que você criou. Note bem que com isso eu não estou voltando ao John Locke dizendo que nós nascemos como uma folha em branco e que o universo então deposita os dados dos sentidos em nós. Falo, não. Nós não nascemos como uma folha em branco. Nós temos uma estrutura determinada. E essa estrutura está perfeitamente amoldada à estrutura inteira do mundo exterior, senão nós não poderíamos sobreviver dentro dele. Isso quer dizer que desde o instante em que nascemos, ou até antes, nós recebemos não o impacto dos dados dos sentidos, mas o impacto da realidade total que nos formou e dentro da qual nós existimos, e que transcende infinitamente a esfera daquilo que eu percebo pelos cinco sentidos. Ou seja, eu recebo o impacto do quê? Da ordem cósmica. Eu estou dentro dela, eu sou apenas mais um. Eu não estou ordenando coisas mais nenhuma. Eu sou uma parte da ordem exterior que me abrange. E tudo que se passa no meu interior se passa dentro da mesma realidade. Então, qual é a única coisa que importa? Absorver o quanto eu possa desta ordem que preexiste a mim. Essa ordem é a ordem do mundo newtoniano? Claro que não. A ordem do mundo newtoniano diz apenas as leis da gravidade e do movimento. Mais nada. A ordem total transcende isso infinitamente. Claro que a ordem total não pode ser expressa em palavras. Ela pode ser aceita. Ela pode ser percebida e aceita e, no máximo, expressa simbolicamente, né, mediante compactações poéticas ousadíssimas, né? Mas não tem um jeito. Olha, eu vou dizer aqui para você qual é a ordem total. Não, isso não é possível. Nós vivemos dentro da ordem total e nós a reconhecemos e nós convivemos dentro dela e só podemos nos entender uns aos outros porque estamos dentro da mesma ordem. Né? Se vivêssemos em universos separados, não poderíamos nos comunicar. Então, a coisa que mais interessa na educação é justamente elevar o aluno até esse vislumbre consciente da ordem total que, de algum modo, ele já percebe antes, obscuramente. E é isto que a educação medieval tentava através da leitura, sobretudo naqueles séculos que eu mencionei na outra aula, séculos 9, 10 e 11. Quando vem o livro do Hugo, esse livro já era uma recordação do que se fazia antes. Recordação escrita numa época em que esta técnica de ensino já estava se perdendo e que Hugo escreve justamente para que não se perca totalmente. Ou seja, longe do Hugo ser o príncipe do ensino medieval, não, ele é o testemunha de um apogeu que já tinha passado. Então, um detalhe importantíssimo do ensino nessa época era que a leitura ou era feita em voz alta ou era feita em voz baixa como quem recitasse. Ou seja, as pessoas ficavam falando para si mesmo em voz baixa o que estavam lendo. Em voz baixa e inaudível. Por exemplo, estou aqui lendo a carta do Hermindo, né? Não sai voz nenhuma, mas você vê o movimento dos lábios. Era assim que se lia no tempo do Hugo de São Victor e nos séculos anteriores. E era isto que permitia fazer da leitura um modo de aquisição, um modo de abertura à ordem total. Porque você lia com o seu corpo também. Não é só com os olhos. Hoje em dia, quando se desenvolvem técnicas de ler só com os olhos e ler velozmente, tem um sujeito chamado Paul Schiele, que ele desenvolveu uma técnica, né, que você lê um livro inteiro em 10 minutos, só com os olhos. Ou seja, você grava a imagem da página. Deu muito bom. Isso aí pode ser ótimo para você ler balancetes, para você ler jornal. Mas se você for ler Platão assim, meu filho, você está acabado. Porque você está separando o visual do corporal. A sua participação no universo da leitura é exclusivamente imaginativa e não física. Então, quando você lê, você está fazendo como quem assistisse um filminho. Note, mesmo quando nós assistimos um filme, há uma reação física. Por exemplo, tinha um tempo que eu jogava joguinho de computador, jogava um jogo chamado Wolfenstein. Né? Eu era viciado nesse jogo durante um tempo, depois parei. Mas era muito interessante, era um americano que estava preso dentro de uma fortaleza alemã e ele tinha que escapar, matar os nazistas, essa coisa toda, né? Tinha um monte de tiro. Né? Claro que depois os jogos evoluíram muito, eles eram muito primitivos. Mas as pessoas que me viam jogando, elas reparavam que eu me desviava dos tiros na tela. Então, isso quer dizer que alguma participação física havia. Não é isso? Então, é claro que participando do jogo Wolfenstein eu não ia aprender nada sobre a ordem cósmica, tá certo? Mas suponho que estivesse lendo Santo Tomás de Aquino, ou a Bíblia, ou mesmo Aristóteles, Platão. Né? Onde eu começaria a participar daquilo como um dos personagens. Ou seja, o drama que estaria seria presentificado fisicamente. Né? E eu estaria absorvendo aquilo como realidade e não só como pensamento. Se o que eu estou lendo é verdadeiro ou falso em relação à realidade, seria um segundo passo. Mas a absorção da coisa como realidade é o primeiro passo. Né? Depois que você vai ver que se é uma realidade imaginária, inventada, criada por um ser humano, ou se é a realidade efetiva criada por Deus. Mais tarde você vai ver isso aí. Mas a partir do momento em que todo o seu material de leitura visa apenas ao imaginário, ao mental, você passa a viver em dois mundos simultaneamente. Um é o mundo físico newtoniano e o outro o mundo das, aspas, ideias, coisas inventadas. Nunca mais você vai pegar a ideia de ordem cósmica, nunca mais na sua vida. A ideia de realidade escapou para sempre. Por quê? Porque o mundo newtoniano não é a realidade, ele é um conjunto de fórmulas matemáticas. E o outro mundo é pura invenção cultural. Então você fica, né, viajando entre duas irrealidades. E é isto que se chama educação no mundo de hoje. Mesmo a educação que é dada nos centros mais eficientes e capazes do mundo? É isto? Quer dizer, é claro que foi para compensar as deficiências desse tipo de ensino que se criaram, já no começo do século XIX, as escolas de artes liberais. Para ensinar as pessoas a ler como se lia antigamente. Essa, pelo menos, era a ideia. Ela pode ter se deteriorado em muitos pontos, mas a ideia permanece aí. E é claro que ainda existem pessoas capazes de ler como o São Vítor lia. E às vezes você encontra essas pessoas nos lugares mais surpreendentes. Estamos vendo aí um assessor do MST que é capaz de entender o São Vítor. Uma coisa mais surpreendente ainda, o Ivan Illich. Ivan Illich é um padre austríaco que foi morar em Cuba e que na década de 70 era um ídolo da esquerda. A esquerda na época defendia ideias que hoje são o contrário do que ela defende. Ele defendia a abolição do sistema escolar, o homeschooling universal. Hoje ninguém na esquerda quer isso, e quem defende isso é considerado, né, um extremista de direita. Mas o Ivan Illich escreveu um belo comentário sobre o Didascálico de Hugo São Vítor. O que se nota nesse comentário, porém, é a hesitação dele em subscrever o modo de leitura antigo, porque ele confessa que ele está tão habituado ao mundo newtoniano que ele tem uma certa dificuldade de entender o que Hugo está dizendo, por exemplo, com ordem cósmica ou coisa assim. E ele, em parte, considera essa dificuldade legítima. Por quê? Porque ela nasceu do, aspas, progresso das ciências. O progresso nos libertou de mitos e lendas medievais e nos instalou num mundo de realidades newtonianas. Então, por isso, eu só posso compreender o mundo anterior como mito, como lenda, como produto cultural, etc, etc. Ou seja, eu não posso participar solidariamente daquilo. Então, se eu não posso participar solidariamente daquilo, eu não posso ter a experiência. Eu só posso ter a compreensão intelectiva de segundo grau. A compreensão histórica, por assim dizer. Ora, a existência das escolas de artes liberais, e se quer saber, a minha própria existência física prova que isso não é assim. Quando eu estava no ginásio, eu tive um pressentimento que determinou o resto da minha vida. Eu notava que quase tudo que me ensinava, como matemática, como física, como química, etc., etc., era baseado em certos postulados arbitrários que nunca mais poderiam ser discutidos. Mas o contato entre estas ciências e a realidade repousava naqueles postulados. Daí para diante, era tudo construção. Então, eu percebi que aquele ensino não estava me instalando na realidade, mas me disciplinando para eu fazer as minhas construções mentais como os outros faziam, como o professor fazia. Ou seja, aquilo não era um estudo de ciência, ou seja, de conhecimento. Era uma espécie de educação física. Era um adestramento. E eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal, porque estava me emburrecendo. E eu percebi, bom, agora eu tenho que fazer uma opção. Ou eu continuo buscando a compreensão da realidade, ou eu aceito essa disciplina. Se eu aceitar isso, eu estou perdido para o resto da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me recusar a aprender essas coisas. Por quê? Porque essas coisas são a ciência de agora. Então, eu vou ter que achar, encontrar, vamos dizer, um ponto de, como é que se diz, de interseção, onde eu possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu entendo o que eles estão falando, e sei repetir mais ou menos aquela bobajada toda, e eu continuo buscando a realidade. E foi isso exatamente o que eu fiz. É claro que eu não podia fazer isso na escola. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar, investigar, para ver aonde existia educação de altíssimo nível e o que se aprendia lá. Então, por exemplo, eu comprei centenas de manuais do ensino secundário francês do começo do século XX, que eram coisas de um nível extraordinário. E fui buscando, e buscando, e buscando, e eu tentava me manter ao par do que se estudava nos grandes centros mundiais, e tentava me manter no nível daquilo. Dentro de alguns anos, eu já não tinha a menor possibilidade de diálogo com o meio entorno, porque ninguém sabia do que eu estava falando. Por exemplo, os autores que eu lia, para cada autor que as pessoas estavam lendo, por exemplo, na universidade, eu tinha lido outros mil, dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, quando eu comecei a dar conferências públicas e chegava estudantes de psicologia, né, eu lhe falava de Maurice Pradino ou Igor Caruso, eles nunca tinham ouvido falar, não sabiam o que era. E, no entanto, eram autores fundamentais da cultura europeia. Então, tudo tem um preço no mundo. Quer dizer, eu inventei um jeito de fazer com que o meu estudo se voltasse para a realidade efetiva e não apenas para as convenções escolares. E eu percebi o quanto essas convenções escolares podiam esterilizar a mente do fulano. Eu podia, assim, destruir completamente, ao ponto de torná-lo incapaz de pensar qualquer coisa fora daquele mundinho provinciano que seu professor lhe tinha ensinado. Então, não que eu me revoltasse contra o ensino. Revoltar não é uma atitude natural para mim. Eu não me revolto contra coisa nenhuma. Minha tendência é aceitar tudo complacentemente. Eu simplesmente digo, eu não quero isso para mim. Se os outros quiserem, para o problema deles. Porém, quando você começa a tratar desse assunto, não como um problema pessoal que você tem que resolver, mas como um fenômeno social a respeito do qual você tem que opinar, então eu sou obrigado a declarar que isto aí é um desastre intelectual fora do comum. Porque a aquisição dessas disciplinas é a aquisição da incapacidade de compreender tudo que esteja fora delas. Então não é só um adestramento, é um encaixilhamento mental. Muitíssimo perigoso. Tanto mais perigoso quanto mais o sujeito acredita que aquilo é a realidade. Porque é uma realidade sustentada apenas no falatório de uma certa comunidade. E uma realidade que se esboroa tão logo você começa a abrir o horizonte da sua compreensão histórica. Tá certo? Para tentar absorver outras coisas. Você vê aqui, os grandes espíritos que existem em todas as ciências, eles sempre fizeram isso. Por exemplo, quando você lê quando você lê o Ken Wilber, tá certo? O pessoal que estuda psicologia na Universidade Brasileira aprende que a psicologia é uma ciência muito recente, que ela surgiu no século XIX. Quando você vai ler o Ken Wilber, você tem 10 milênios de psicologia lá. Do mesmo modo, né, quando você lê Peter M. Sorokin, o grande sociólogo, que foi presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Também, todo mundo diz que as ciências sociais surgiram no século XIX, com Emil Durkheim, ele te mostra 10 milênios de ciência social, às vezes de um nível muito mais elevado do que o que se faz hoje. Isso quer dizer, do mesmo modo, quando você lê a sociologia do Gilberto Freire, Gilberto Freire é capaz de absorver sociologia das fontes as mais inimagináveis para o sociólogo vulgar. Bom, mas é isto que tinha que ser a base da educação. A educação tem que se basear na realidade histórica daquilo que foi feito. E não no inverso de consciência histórica que de tempos em tempos apaga a compreensão do anterior. Por isso que eu digo, a noção de progresso, ela é ao mesmo tempo ela é a base do conceito de história que se transmite hoje, da história como uma, vamos dizer, uma ascensão, mas ao mesmo tempo é a negação deste mesmo conceito. Por quê? Porque ele tapa a possibilidade de compreensão da continuidade. Você só vê descontinuidades. Eu digo, mas olha, se só existe descontinuidades, como você pode falar de história? Hã? E, no entanto, as pessoas aceitam essa noção de história como progresso e aceitam a noção de que tais ou quais coisas foram superadas, a noção da superação, como se não houvesse contradição entre as coisas, nem percebe a contradição. Digo, ora, meu filho, se aquilo que Newton descobriu transformou em lenda tudo o que veio antes, eu só posso compreender aquilo como lenda, ou seja, como produto cultural. Isso quer dizer, eu não posso ver o mundo como aquelas pessoas viam, porque não há um coeficiente de realidade suficiente ali para eu ver. Então, eu tenho que admitir o seguinte, só a partir de um certo ponto, nós temos a história das ciências. Antes, nós temos só a história da insanidade. Até que Newton seja superado e outro... Newton passa a ser insanidade também, como de fato passou. Então, eu quero dizer, mas que história é essa que de tempos em tempos você instaura um novo padrão de normalidade e tudo que veio antes passa a ser insanidade? Isso é a história do hospício, é? Porque você só está seguro da sua sanidade no momento, mas daqui a pouco aquilo tudo vai se revelar tão insano quanto o que veio antes. Será que é esta maneira de você absorver o que a humanidade produziu de melhor? Será que assim eu devo ler Lao Tse assim, senhor? Vamos ver o que esse idiota pensava naquele tempo, imaginava, que cretino, não sabia nada, nem conhecia a lei de Newton. Será que é assim que eu devo ler Lao Tse? Será que eu posso compreendê-lo dessa maneira? É claro que não. Eu só posso julgá-lo desde fora, tá certo? Sem participação íntima no universo dele e, portanto, sem compreensão nenhuma. Quer dizer, o mínimo de, vamos dizer, a chamada suspensão da descrença, que é necessário para você assistir uma peça de teatro, é também necessário para você ler qualquer obra da filosofia da ciência antiga. Ou seja, eu tenho que ler aquelas coisas buscando a veracidade que está nelas, né? A sua veracidade intrínseca e não a sua suposta falsidade em comparação com o que o outro sujeito disse depois. Porque o que o outro sujeito disse depois também será considerado falso quando vier um outro e disser outra coisa. Mais ainda, as pessoas que acreditam nessa noção de progresso, por incrível que pareça, elas mesmas acreditam no princípio do Popper, da falseabilidade. Em que não há teorias científicas verdadeiras, há apenas teorias científicas adequadas ao estado atual das investigações. Eu digo, mas, meu filho, se é isso, então como é que você pode dizer, né, que as outras teorias eram piores? Elas não podem ser piores porque elas estavam perfeitamente adequadas ao estado contemporâneo das investigações. Você não pode alegar que uma teoria é ruim porque ela não estava adequada ao estado posterior das investigações. Então você vê que as crenças que passam como as coisas mais comuns e mais óbvias e banais do mundo são pura alucinação. E são a anti-educação. E você entende por que as pessoas emburrecem estudando essas coisas. E você entende, então, o que não é para fazer. Você pode adquirir, vamos dizer, uma segurança que lhe permita descobrir certas verdades sozinha e proclamá-las contra tudo e contra todos a hora que você tiver abertura para o conhecimento humano de todas as épocas e todos os lugares e tiver abertura para a ordem cósmica que aí se insinua. A ordem cósmica divina, que aí se insinua. Não se revela completamente, mas se insinua. Na hora que tem isso, você não precisa da aprovação do seu Zé Mané, do seu Paulo Giraldelli, do seu Rodrigo Constantino, ou de qualquer outro idiota desse. Nós precisamos é de ter, no mínimo, algumas centenas de pessoas qualificadas para este tipo de inteligência autônoma. Se o Brasil não tiver isso, está tudo perdido, gente, perdido. Porque se não há cultura superior, não há um mínimo de racionalidade nos debates públicos. Nada, nada, nada, nada, nada. Quer dizer, a distinção mais elementar de verdade e falsidade escapa por completo. E as coisas que acontecem diante dos olhos de todos se tornam invisíveis. E as pessoas ficam com a síndrome do piu-piu. Por quê? Elas só acreditam naquilo que todo mundo diz. Então isso quer dizer o seguinte: para eu saber alguma coisa, eu preciso que todo mundo saiba primeiro. Mas acontece que cada um dos outros pensa exatamente como eu. Cada um está esperando que os outros saibam. Resultado, ninguém fica sabendo de nada. E você vai tendo uma acumulação de trevas e uma acumulação de ignorância que termina na impotência total. Quer dizer, não é um sentimento que seja mais característico do brasileiro de hoje do que a sua total impotência para fazer o que quer que seja. O sujeito não pode sair na rua porque ele teme levar a bala perdida. Ele não pode se defender a si próprio porque ele não pode comprar uma arma. Ele não pode reclamar para a polícia porque a polícia está comprada pelos bandidos. E assim por diante. Então o que ele pode fazer? Meu filho, você pode enfiar dentro da privada para descarga. Se é que você não tem medo dos cocôs também. E pode ser que eles sejam hostis. Então, eu digo, mas que situação mais infame, mais deprimente, mais miserável. O que que nós podemos fazer para que o Brasil saia disso? Eu falo, não adianta você pensar em atividade política. Não adianta. A política não é causa sui, ela não surge sozinha. Ela surge da alta cultura, minha gente. As possibilidades que não existem na alta cultura não existem na esfera da ação política. Portanto, temos que criar uma outra alta cultura para criar outras possibilidades de ação política. Então, isso não quer dizer, vamos dizer, quando eu peço a vocês a abstinência, alguém me escreveu aqui, né, falando, olha, é difícil você praticar abstinência em matéria de opiniões quando a coisa é muito absurda e chocante demais. Eu digo, você tem toda a razão. Mas tem umas coisas que você não precisa se esforçar nem um pouco para ter uma opinião. Não é isso? Então, depois, mesmo, estava lendo lá a notícia de que em certos lugares ali do Rio de Janeiro, o complexo alemão, né, os narcotraficantes não fazem mais violência ali porque eles entraram num acordo com o governo e tem lá as obras do PAC. Então, para não atrapalhar as obras do PAC, eles não fazem violência mais lá. O que acontece? Todos os traficantes mudaram para lá, porque lá é zona segura. E esta ideia é o plano do Lula, um plano revolucionário para acabar com a violência no Rio. Para criar segurança. Ele criou segurança para todos os traficantes. Mas é claro que isso é uma coisa louca, psicótica e criminosa. Mas complementada pelo restante do plano. O restante do plano é o seguinte: liberar o comércio de drogas e legalizá-lo, de modo que os traficantes se transformem em bons capitalistas burgueses pacíficos e se encham de dinheiro e sejam, portanto, premiados por todos os crimes que cometeram ao longo de 30 ou 40 anos. Então, acaba a violência mediante o quê? A instauração do governo dos narcotraficantes. Esse é o belo plano do Lula. É claro que isso é coisa do... Olha, isso é coisa do Dr. Mabuse. O sujeito tem uma ideia dessa, tem que apanhar. Apanhar na bunda como um menino mal comportado. Tem que baixar as calças do Lula e encher aquela bunda peluda de palmada até ficar vermelho e não poder sentar. Porque é um moleque, evidentemente. Agora, se você vai se acostumando com esta situação e continua chamando o sujeito de excelência, respeitando, meu Deus do céu, você está aceitando a sua degradação a um estado quase animal. E está se submetendo. Você está com um nível, vamos dizer, de submissão que, ora, nos tempos mais duros do Império Chinês as pessoas não se submetiam tanto assim. Se o imperador chinês chegasse lá com um plano desse, o pessoal diria: o imperador pirou. E nós temos que tirá-lo de lá. Se Júlio César pensasse uma coisa dessa. Quer dizer, nós vamos acabar com o crime premiando todos os criminosos e deixando eles ganhar um montão de dinheiro de modo que eles não precisem matar mais ninguém. Eles não vão ter concorrentes, não? Os bandidos menores vão aceitar isso facilmente? Quer dizer, isso não vai acabar com a violência, não vai acabar com as guerras do narcotráfico, de maneira alguma, vai intensificá-la muito mais. Então, agora, se o sujeito começa... Veja, se a gente começa a raciocinar a partir do princípio newtoniano dos dois mundos, né, você termina nessa proposta do Lula. Porque a ideia, por exemplo, de que, né, quando o sujeito diz que a sociedade cria o banditismo, ele não percebe que não está dizendo nada. Né? Absolutamente nada. É claro que a sociedade cria o banditismo. A sociedade cria tudo o que acontece dentro dela. Não é isso? Isso quer dizer o quê? Que o bandido não existe, só existe a sociedade? E que o bandido passa a ser inocente porque é a sociedade que é culpada? O que significa a sociedade ser culpada? A sociedade é uma personalidade jurídica imputável. Eu posso processar a sociedade e metê-la na cadeia? Não posso. Eu posso só processar, vamos dizer, os representantes do Estado, que não são necessariamente representantes da sociedade. Então eu vou pegar um funcionário público qualquer e vou dizer que ele é culpado do que o Fernandinho Beiramar fez. E as pessoas se acostumam a raciocinar a partir de frases que, quando analisadas, revelam toda a sua vacuidade, mas que funcionam apenas como, vamos dizer, impressões compactas, hipnóticas. Por exemplo, você vê o número de pessoas que dizem assim em debates comuns, não, na Idade Média a igreja perseguia todos que pensavam de maneira diferente. Mas isso eu já vi quantas pessoas, professores universitários, filósofos, todos dizem isso. Será que eles pensam mesmo que a igreja proibia as pessoas de ser, por exemplo, e proibia os judeus de praticar o judaísmo? As pessoas acreditam que sim. Quer dizer, é uma coisa ao longo toda a Idade Média. Jamais aconteceu. Jamais. Isso é absolutamente impensável para um cidadão medieval. Quer dizer, você criar uma uniformidade ideológica como o mundo moderno concebeu, eu falo, não, ninguém na Idade Média pensou uma coisa dessa. Isso era, não, você não teria nem como expressar verbalmente uma ideia, essa ideia. E as pessoas acreditam que a Inquisição, por exemplo, a Inquisição perseguia muçulmanos, perseguia judeus. Acredita mesmo nisso. Eles acreditam que a Inquisição manteve todo mundo no reinado do terror. Eu digo, um momento. Você pega assim, a Inquisição espanhola, que ao longo de 4 séculos matou 20 mil pessoas em 2 dezenas de países, na Espanha e toda a América Espanhola. Então você pega 20 mil pessoas, né, divide por 4 séculos, tá certo? Vê quanto dá, vai dar aí uns 50 por ano, né? Dividido entre 20 países, quer dizer que cada país foi assassinado 2 caras por ano, foi condenado a morte 2 caras por ano. Falei, isso é o reinado do terror? Quer dizer, como é possível? Porque as pessoas não têm sequer a precaução de modular o seu imaginário pelos fatores quantitativos que ele mesmo está alegando. A ideia de um reinado do terror, da ideia de um controle geral da sociedade, controle ideológico da sociedade, ela só se tornou pensável muito tempo depois. E praticável ainda depois. Então, em geral, vamos dizer, as ideias que circulam na opinião pública, que funcionam como as premissas fundadoras dos argumentos sobre pontos particulares, aquelas ideias geral, aqueles topoi, né, aqueles lugares comuns. Topoi são lugares comuns, quer dizer, coisa em que todo mundo acredita e que então pode ser usado como, numa discussão retórica, como premissa geral para provar uma coisa em particular. Não é que aquilo que as pessoas dizem sobre pontos particulares é falso. Não, as premissas todas são falsas. Algumas delas são não só falsas, como intrinsecamente absurdas e impensáveis. E você tem todo um debate nacional girando em torno dessa loucura. Somos nós que temos que acabar com isso, e isto vai dar muito trabalho, gente. Vocês viram que Quando Hugson Victor dizia que através da leitura você ia absorver a ordem cósmica, ele supunha o seguinte, que a leitura era também uma impregnação de todo o ser moral do aluno. Quer dizer, à medida que ele se abria para aquela ordem de cósmica e divina, ele se amoldava como pessoa humana àquilo. Quer dizer, ele buscava se harmonizar com a ordem que ele estava percebendo. À medida que ia percebendo, que não percebia tudo de uma vez, evidentemente, né? Ele, como pessoa real, se ajustava àquilo. Na medida que se ajustava, novas dimensões da ordem se revelavam a ele. E assim por diante. Isto se tornou virtualmente impossível no ensino como é concebido hoje. E sem isto, meu filho, você jamais formará inteligência autônoma. Você não vai poder formar um Pitirim Sorokin, você está entendendo? Que é capaz de ler, vamos dizer, Confúcio, como quem lê, né, o livro do Durkheim, está entendendo? E estar aberto para a realidade tal como ela se apresenta num e no outro. Você não vai fazer isso. Você vai criar, vamos dizer, pessoas incapazes, barbaramente necessitadas da aprovação do seu grupo de referência e mais ainda do seu professor. Esta tragédia já aconteceu no Brasil. E o que nós estamos tentando fazer é tentar abrir uma possibilidade que isso se atenue e eventualmente acabe no futuro. Para isso, nós precisamos da sua adesão séria e contínua a esta ordem de estudos. Eu determinei a duração desse curso como 5 anos e pedi que só entrasse quem pretende ficar até o fim. Mas, na verdade, esse trabalho demanda muito mais de 5 anos. E depois de terminado oficialmente este curso, você vai ter que continuar na mesma linha. Não pode cair nessa esparrela que tantos meus ex-alunos fizeram de assistir 2, 3 meses de aula comigo e daí sair já, né, achar que porque ele ouviu aquelas coisas, ele já sabe mesmo que eu sei, né, que pode sair dando palpite. Esse é absolutamente ridículo, é grotesco, é patético. Né? Então, o que eu peço a vocês, não façam isso, não caiam nessa esparrela. Né? Ninguém é obrigado a ser um formador de opinião. Antes de tornar-se um formador de opinião, você tem que tornar-se um estudioso, né, que domina a sua matéria e que sabe os pontos de interseção entre ela e as matérias circunvizinhas e sabe em que você depende da ajuda dos outros. Em suma, que tem uma noção real do material sob o seu domínio e da sua dependência de outros, tá certo? E aí sim, depois você se tornar um formador de opinião. Isso não quer dizer que você não possa ter nenhuma opinião. Também não quer dizer que você não possa dar uma opinião ou outra em nenhum debate. Só quer dizer o seguinte, você não pode dar muita importância a isto. Porque se você sente a necessidade de dar a sua opinião, é porque você está fora do centro. Quer dizer, por que a necessidade de influenciar os outros, hein, quando você não está devidamente formado e centrado ainda? É porque você quer a aprovação deles. E se você quer a aprovação deles, você os está transformando em seus juízes e, portanto, eles passam a ser os seus professores. Então você se dirige aos mais imbecis, aos mais despreparados e pergunta, eu estou certo, professor? É isso que você acaba fazendo quando entra nessas discussões. Você está se rebaixando. Você só pode, vamos dizer, utilmente e sem riscos, tornar-se um formador de opinião quando você não precisa mais que as pessoas concordem com você. Quando você aprendeu a viver sozinho com as suas ideias, tá certo? Sabendo que você está na realidade, né? E sabendo que se o outro der razão a você, é melhor para ele, mas para você não vai fazer a menor diferença. Aí sim, quando você entra num debate como formador de opinião, você está praticando a generosidade. Fora disso, não. Você está pedindo alguma coisa para eles. Você está entendendo? Você está pedindo a aprovação deles. Você os está transformando em seus mestres, seus juízes. E aí você está liquidado, meu filho. Porque o seu nível intelectual vai rebaixar o deles. Então, quando você estiver seguro de que, olha, eu não preciso mais da aprovação de ninguém, eu sei o que eu estou falando, porque eu estudei os vários aspectos da coisa, estudei, como diz, os prós e os contras. Todo mundo fala em prós e contras, mas eu não conheço uma única pessoa que estude prós e contras. Eu não conheço um único sujeito que tenha, que no Brasil, não conheço um único sujeito que defenda uma posição conhecendo intimamente a posição oposta. Eu não conheço mais. O último que eu conheço que faz isso sou eu. Porque eu passei toda a minha juventude adquirindo aquela formação marxista, aquela coisa, dei aquilo, anos da minha vida. Tá? Então, depois examinei o outro lado. Então, eu conheço os dois. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. E não é, estou falando do pessoal da esquerda, estou falando de quantos desses liberais leram seriamente, vamos dizer, os autores marxistas, mas quantos deles leram Georg Lukács? Praticamente nenhum. Eu nunca conheci um que tivesse lido. No máximo, ele leu o Manifesto Comunista, né, e leu aquilo que Friedrich Hayek diz do marxismo, ou Ludwig von Mises, e ponto final. Então, você não deu ao outro ponto de vista a chance. Você não trabalhou a coisa dialeticamente dentro de si. Por quê? Porque você estava ansioso por formar uma opinião que você pudesse vender publicamente. Então, o que você tinha que fazer é exatamente o contrário. Você ficar anos ali investigando a coisa com calma, buscando a verdade. Digo, olha, eu quero saber a verdade disto, mesmo que ela seja incompreensível para todo mundo. Mesmo que só eu fique sabendo daquilo e mesmo que eu não consiga convencer ninguém disso aí. Se você quer a verdade nesta base, muito bem. Então, aí você está no caminho da autonomia da inteligência. Fora disso, não. Então, por isso é que eu recomendo a abstinência em matéria de opiniões. A abstinência não é a supressão completa. É apenas você reconhecer que a sua atividade opinativa deve ser bem modesta em comparação com a sua atividade de estudante. Por exemplo, se vocês comparam, peguem tudo aquilo que eu publiquei em jornal. Soma tudo que eu publiquei em jornal. Vamos dizer que dá aí umas 2, 3 mil páginas. Agora compara com aquilo que eu ensinei em aula para grupos menores. Aquilo vira uma titica de galinha. Então, no entanto, quantas vezes eu não vejo o sujeito discutindo com o artigo meu, partindo do princípio de que tudo o que eu sei está dito naquele artigo. Quer dizer, é o princípio interpretativo mais idiota, né? Quer dizer, o sujeito, vou partir do princípio de que o sujeito só sabe aquilo que ele escreveu ali. Falo, puxa vida. Quer dizer, eu não suponho que, né? Eu não consigo nem imaginar. Falo, bom, para ele dizer isso, ele precisaria saber aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Que é um princípio que é o mesmo princípio que eu adotei, por exemplo, com relação a Aristóteles. Para ele dizer o que ele está dizendo, é preciso que ele soubesse outras coisas que ele também não disse. Agora, no meu caso, não são nem coisas que eu não disse, são coisas que eu não disse naquele artigo. O número de pessoas que me leem assim é impressionante. Eu digo, então, o que fizeram uma geração de analfabeto, gente? A coisa é realmente calamitosa e eu não daria esse curso se eu não entendesse que ele é necessário. E eu estou dando esse curso acompanhado, vamos dizer, de um apelo dramático para que vocês persistam nos seus estudos, mesmo depois de terminar esse curso, pela mesma linha. Não escapem disso, porque não há outra maneira de fazer. Se você começa com muitas concessões ao negócio de debate e opinião, então você vai se estragar. Você vai começar a dar opinião um dia. Você vai começar a dar quando você não precisar mais dar. Quando você entende, são os outros que precisam ouvir você. Se você está gostando muito de dar opinião, ou se você precisa aparecer na mídia, meu filho, é melhor você não ir lá. Você vê, os grandes artistas, por exemplo, eles são mestres, são professores do seu público. Isso já foi observado mais de uma vez, que os grandes escritores, por exemplo, eles formam o público para as suas obras. Eles educam o público para as suas obras. Então, eles estão em relação ao público, não como um principiante que está diante de seus mestres e juízes, mas como um professor que está ensinando. Isso quer dizer o seguinte, que se o público aprovar, melhor para o público. Se o público achar ruim, pior para ele. Então, aí você pode acreditar que a sua atividade intelectual, pedagógica, etc., etc., é uma coisa, é um serviço público que você está prestando. E não o preenchimento de uma necessidade psicológica sua, de aplauso, de aprovação, etc., etc. Em suma, a condição para ser um bom formador de opinião é a maturidade. Não só a maturidade física, biológica, a maturidade intelectual que se identifica com a independência intelectual. E a independência intelectual não significa você ser independente do julgamento dos outros. Significa você ser independente do julgamento de quem sabe menos do que você. Não de quem sabe mais. E no Brasil, ao contrário, está todo mundo. Quem é que vai se inibir? Né? Até os melhores caem nisso. Eu me lembro, por exemplo, que o falecido Zé Guilherme Melchior, ele falava, por exemplo, de Platão, né, num tom assim de ironia, né? Superior, todo superior. Mas quando ele escrevia do chefe dele na diplomacia, que era o Afonso Arinho de Melo Franco, daí se derretia todo em louvor. O intelectual sério jamais faz isso. Você tem que ter um senso da hierarquia, meu filho. Se eu preciso da boa opinião do meu chefe, eu preciso muito mais da boa opinião do Platão. Eu respeito muito mais Platão do que o meu chefe, evidentemente. A não ser que o meu chefe seja algum gênio como Platão, que não era o caso. Né? Então você precisa graduar também, vamos dizer, o respeito e o desrespeito com que você fala das coisas. Né? A facilidade, a insolência com que o pessoal fala de um Platão, de um Aristóteles, de um Leibniz, de um Newton, tá? É uma coisa incrível hoje em dia. E, ao mesmo tempo, mostra um infinito respeito por seus professores de faculdade, que são os jumentos que nem eles. Gente, isso é a deformidade mental e moral imperdoável. Né? E só tem um jeito de vocês se libertarem disso. É vocês praticando essas técnicas que lhes permitam absorver a cultura, o melhor da cultura universal. Então vamos fazer uma pausa e daqui a pouco volto com as perguntas. Então vamos lá, aqui nós temos algumas perguntas, começa aqui, o Halle Barbosa pergunta. Outro dia eu ouvi o professor indicar O Bom Gigante, do Oscar Wilde, como um bom livro para a educação infantil, mas eu encontrei o conto O Gigante Egoísta. É exatamente este. Desculpe a minha confusão aí, eu não me lembrei na hora. Tenho um filho de 7 anos e gostaria de comprar o livro certo para a sua educação. Falei, bom, esse aqui é apenas um conto, deve ter o quê, umas 7, 8 páginas no máximo. Eu não saberia dizer se muitos outros contos do Oscar Wilde serviriam para isso. Faz muito tempo que eu os li. Esse aqui se impregnou na minha mente, mas eu não lembro os outros. Né? Nesse conto você vê então uma coisa bastante óbvia. O Oscar Wilde, viado ou quanto fosse, era uma pessoa de muito bons sentimentos e bons princípios, no fim das contas. Né? Aliás, eu acho uma coisa estranha hoje como as pessoas acreditam poder encontrar explicações para uma personalidade, né, na vida sexual do sujeito. Isso é uma coisa tão absurda, porque se há algo que radicalmente não faz parte da personalidade, são os impulsos sexuais. Você não escolhe aqueles que você tem, você não sabe de onde eles vêm. Os seus impulsos sexuais podem vir do elemento genético, pode vir de uma influência do meio, pode vir de um estado hipnótico, pode vir de uma influência diabólica, pode vir sabe-se lá de onde. Então elas em si mesmas não significam absolutamente nada. O que importa é o que você faz com elas, como é que você se relaciona com elas. Mas hoje, vamos dizer, a orientação sexual do sujeito é a chave de tudo, né? Então, por isso que as pessoas querem saber sempre, né? Eu lembro que o Zé Guilherme Mercure, quando foi entrevistado na televisão, que as pessoas mais queriam saber como é a sua vida sexual, né? Falei, bom, graças a Deus, a mim jamais me perguntaram uma coisa dessa, porque se me perguntasse, eu descreveria como é, né? Ainda ficaria muito espantado, mas você não sabe? Eu explico como é a vida sexual. Então, que o Tiago Tondinelli, no seu livro Jardim das Aflições, você comenta a questão proposta por Georg Cantor, que tentou destruir o argumento lógico de que o todo é maior que as partes e as são excluídas no todo, incluídas no todo, utilizando a diferença entre o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números pares. Segundo Cantor, por ambos rumarem ao infinito, então seriam iguais e, consequentemente, o todo, o conjunto dos inteiros, seria igual à parte, o conjunto dos pares. Em seguida, você mostra o erro de Cantor, dizendo que, na verdade, confundiu os símbolos dos números com os próprios números, considerados na concreção. Ou seja, Cantor, na verdade, falou de um mesmo conjunto de duas maneiras diferentes e que, com isso, dizer que havia igualdade, deixando de lado o fato de que havia um e apenas um conjunto, o dos números, né? Se você pegar o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números pares, este último é exatamente o primeiro conjunto contado de dois em dois. Então não há dois conjuntos para você comparar. Não é isso? Agora, note que esta distinção que eu estou fazendo ela não é matemática, ela é ontológica. Você não escapa da dimensão matemática e olha os números ontologicamente, ele não pode perceber isso. Matematicamente, o conjunto dos números inteiros é um conjunto e o conjunto dos números pares é outro conjunto. Mas isso é apenas uma convenção matemática. Só que para o sujeito envolvido nessa atividade profissional, né, isso é tudo o que existe. Não seria justamente essa uma das confusões feitas pelo pensamento revolucionário ao tentar equiparar partes e todos, mas o fazendo por nomes, sinais arbitrariamente dispostos que não mudam a realidade inerente das coisas? Claro que é, você tem toda a razão, Tiago. Você veja, um dos princípios da confusão moderna foi o surgimento da chamada lógica dos sinais. Que Aristóteles tirou todos os preceitos da lógica, ele tirou da observação dos seres vivos, por exemplo, o que ele diz sobre as categorias, espécies, gêneros, etc, etc. A origem daquilo são os animais e plantas que ele estudou. Ele vê que eles se organizam assim. Então ele estava falando de conceitos que são descritivos de uma realidade existente e imediata. Porém, à medida que a lógica vai se aperfeiçoando, entre aspas, ela cria os seus instrumentos técnicos e ela passa a ter, por assim dizer, uma existência independente da sua fonte. Tá certo? Então, daqui a pouco, a tendência de você coisificar, né, as regras lógicas e tomá-las como independentes da realidade é muito grande. Então, aquilo é de que, assim como, né? Acontece com as línguas na origem da linguística. A linguística de Fernando Saussure vai tomar, vamos dizer, a estrutura da língua como se fosse uma coisa independente, uma coisa existente em si. Tá certo? É claro que isso é, vamos dizer, metodologicamente aceitável, mas se é tomado como realidade, então virou delírio, virou alucinação. Uma coisa é você considerar, examinar uma coisa independente daquilo que possibilita a existência dela. Outra coisa é você acreditar que ela existe independente das condições que possibilitam a sua existência. Então, quando nós... Essa coisa do Newton que eu estava falando, quer dizer, você acreditar, por exemplo, que o universo newtoniano é real, eu digo, bom, você está maluco completamente. Né? Então... evidentemente que ele não é real em si mesmo. Ele é apenas um conjunto de propriedades que você obteve isolando os fatores matemáticos dos outros fatores. Então, ele não é existente de per si. Ele é um aspecto que pode ser considerado independentemente, para fins metodológicos, mas que não existe, independentemente de nada. Alexandre Ribeiro. Como bom matuto, de luzes minguado, temo e desconfio de certas leituras. Se leio Dostoiévski e Santo Agostinho com confiança, o mesmo não se dá com Lévi-Strauss, por exemplo. Em O Feiticeiro e Sua Magia, ele nos relata o caso de um jovem indígena que em sua tribo é acusado de feitiçaria. O rapaz, em vez de tentar refutar tal acusação, reafirma e incrementa o crime que lhe imputam, com detalhes que vai inventando, e por esse meio se livra da pena capital. Interpretação de Lévi-Strauss. O acusado, preservado como testemunha, traz ao grupo uma satisfação da verdade, infinitamente mais densa e mais rica do que a satisfação de justiça que teria proporcionado a sua execução. Fecha aspas. É sempre o mesmo esquema. Através do discurso, verdadeiro ou não, tanto faz, as coisas se colocam em seus lugares, tudo retorna à ordem. Em que pese o absurdo da situação, para quem entende que um tribunal tem, na verdade, um meio e não um fim, sendo a aplicação da justiça mediante o conhecimento da verdade, o verdadeiro objetivo perseguido pelo tribunal, em que pese ser doida a tal situação indígena, parece ser um caso muitíssimo interessante. Só o que temo é o seguinte: pode-se acreditar que o antropólogo presenciou isso realmente? Ou, se presenciou algo semelhante, não terá torcido a interpretação? Então, bom, eu não sei, porque algo semelhante aconteceu nos famosos processos de Moscou, né, em que o sujeito era acusado de um crime que não cometeu e daí ele era induzido a confessar o crime para restaurar a ordem no partido. Ele disse, para não dar mau exemplo, então eu confesso o crime. Só que daí, em vez de ser inocentado, o cara ia que era executado. Então, no caso indígena, a confissão do crime inexistente possibilita o que? Uma absolvição. Né? Aqui nos Estados Unidos tem um princípio também semelhante, quer dizer que se você confessa o crime, existe um, a sua pena é atenuada, você se declara culpado. Tá certo? Então, quer você seja ou não. Isso aí, o Lévi-Strauss tem razão a dizer que isso é uma maneira de você restaurar a ordem social através do discurso, ou seja, fornecendo um pretexto elegante. Ou seja, que na justiça islâmica, o réu é convidado a mentir em defesa própria. Quer dizer, todo mundo sabe que o que ele está falando é mentira, mas se ele conseguir inventar uma mentira persuasiva, todo mundo aceita, ainda que sabendo que é mentira. Por quê? Porque eles querem um pretexto para absolvê-lo. E tudo isso existe realmente, eu não acho difícil que Lévi-Strauss tenha observado isso em alguma tribo indígena, já que acontece em tantos outros lugares. Está certo que nós não podemos é nos deixar iludir por esse efeito, que uma coisa é a restauração da ordem social e outra coisa é a justiça. Né? Lembra a famosa frase do Goethe, antes a injustiça do que a desordem. Está certo? Esse é um princípio prático que, na verdade, é universalmente respeitado. Porque você fazer a justiça perfeita não está ao alcance do ser humano. Tá certo? Então, em certos casos, você tem que escolher apenas entre diferentes injustiças possíveis. Então, aquela que mais favoreça a ordem social é, de fato, a melhor. Muito juiz raciocina assim. E na prática, não tem outro jeito. Claro que isso não corresponde ao ideal de justiça. Mas nós não podemos esquecer aquilo que diziam os juristas romanos, sumum ius summa injuria. Quer dizer, a justiça perfeita seria a perfeita injustiça. Tá certo? Não deixa de ser significativo que hoje as mesmas pessoas que professam relativismo são as que julgam os seus inimigos e adversários mediante os critérios absolutos mais estritos. Né? Então, por exemplo, tudo é relativo e, por exemplo, se Stalin matou 20 milhões de pessoas, isso pode ser explicado, justificado em função de certas necessidades, segurança, etc., etc. Né? Mas se um soldado americano em defesa própria atira no iraquiano, então isso aí tem que ser julgado em termos de justiça absoluta. E daí, mesmo se você tenta alegar fator quantitativo, quer dizer, não, houve tanto mais mortos de um lado e tanto do outro, daí ele diz, é imoral você levantar discussões quantitativas, porque um só crime já é intolerável. Então, apelo para o absolutismo mais extremo. Né? Então, vamos dizer, entre O segredo disso aí é o seguinte: você saber distinguir o que é o julgamento em termos absolutos, em termos de princípio, o que é a sua aplicação a cada caso determinado, que deve obedecer a um senso das proporções. Note bem, o que é um princípio absoluto? É um tipo de igualdade, um tipo de identidade. Não é isso? Então, esse tipo de identidade se expressa, por exemplo, na relação entre delito e pena. A tal delito corresponde a tal pena. Mas, conforme as circunstâncias, pode haver uma série de agravantes ou atenuantes. Então, esses atenuantes são graduados por um princípio de proporcionalidade. Quer dizer, a unidade simples se transforma em equações de proporcionalidade, que são o correspondente mais complexo daquilo que a identidade é no plano mais simples. Então, você saber jogar com a identidade e proporcionalidade é, não, é a base do racional, do exercício da razão. Hoje em dia, entre os formadores de opinião no Brasil, eu não conheço um que tenha o senso das proporções exato. Tá certo? Não conheço um, talvez conheça um ou dois que tenham o senso das proporções não totalmente viciado. Tá certo? Você pode, vamos dizer, em certos casos, você chegar à inversão total, total, total das proporções. E note bem, isso aí não tô falando de esquerdista, hein? O pessoal liberal vive fazendo isso também. Né? Por exemplo, quando tentam fundamentar todo o direito na noção de propriedade privada, né? Eu digo, ué, como é que você pode fundamentar o direito na propriedade, o direito na propriedade, ao mesmo tempo falando do direito de propriedade? Né? Ou a noção de direito vem antes da de propriedade, né? Ou então não há nenhum direito de propriedade, é apenas a propriedade. Se a propriedade é a origem do direito, meu filho, então ela não pode, por sua vez, ser um direito. Vamos lá. Leandro Diniz. Nas últimas aulas, vejo que o tema da consciência está presente e quero agradecer por esse tema, já que é de tão grande importância para o nosso aprendizado. Gostaria de relatar um caso que aconteceu comigo e, por isso mesmo, acho que posso ser de ajuda para o resto dos meus colegas. Depois de ouvir suas aulas, fiquei como em suspenso com o conceito e a ideia de consciência. Esse conceito, essa hipótese mental, veio tomando forma a cada dia que eu não tentava entendê-la, mas apenas tentava percebê-la na realidade. Desisti de entender o que era consciência e consegui percebê-la. Após ler o capítulo Teoria da Consciência de Erich Wegelin e Anamnese, no caso onde ele cita o ato de levantar, que em nenhum momento se torna consciente, parei de ler ali mesmo e fui tentar levantar de uma cadeira. Realmente o processo é obscuro. Mas no ato mesmo de levantar, em uma das minhas piscadas, quando o olho fechou, escureceu, e em fração de segundo, infinitesimal, o percebi abrindo e a realidade se desvelando para mim de uma nova forma, tive consciência de que tive consciência disso de uma maneira totalmente diferente do que já havia experimentado. Meu filho, você está fazendo exatamente o que tem de fazer. Você tem que observar como as coisas realmente se passam. Então, perceber a realidade é mais importante do que compreendê-la, porque se você não percebe, se você não tem o quê, muito menos você vai ter o porquê. Agora, hoje, a norma é o seguinte: tudo aquilo que você não tem um porquê, você admite recusar que existe, admite aceitar que existe. Então, se você já não tem uma explicação, você não aceita o fato. Eu falo, bom, isso aí é a maior maneira de você nunca entender nada. Logo depois de passar por essa experiência autoinduzida, de perceber-se percebendo, consciência consciente, voltei ao texto do Wegelin e me vi navegando por águas muito mais seguras e conhecidas. Estava agora diante de algo translúcido para mim, que para mim é mais certo do que a mera hipótese do parágrafo compreendido mentalmente. Essa experiência, dentre outras que faço com frequência, me tem dado força e embasamento para ter certezas que antes eram só ideias. Brilhante, é isto mesmo. Hã? Quer dizer, compreender o texto é fazer isso, meu filho. Um texto de filosofia não é para ser lido só como um romance. Ele tem que ser tocado como uma partitura. Você tem que ir lá no pianinho e tocar uma vez, duas vezes, três vezes, até você acertar o tom. Tá certo? Então, é por isso que você tem que ler muito lentamente e deixando primeiro que haja o impacto imaginário. Total, onde vai misturar ali o verdadeiro e o falso. Mas são milhões de sugestões que são evocadas, que vêm do seu próprio material interior, são evocadas pela leitura. Depois, através, vamos dizer, da experiência, da observação, da análise, etc., você vai separando o verdadeiro e o falso, mas só depois. Primeiro precisa ter o material imaginativo. E por isso mesmo, agora, ao ler os textos de filosofia, passo a avaliá-los com esse olhar da experiência e do abstratismo. Coisa que me tem engrandecido enormemente, e tudo graças às suas aulas e os ensinamentos da presença por experiência e da unidade do conhecimento na unidade da consciência. Mas é isso mesmo que tem de fazer, só que tem que fazer o resto da sua vida. Não é fazer um tempo e então, agora já aprendi. Não, epa, isso é assim e de novo e de novo e de novo. Joel Tang. Sou muitíssimo grato a esse curso. Se a minha vida sofreu uma reviravolta há mais de 10 anos, quando comecei a ler seus livros e acompanhar seus artigos, parece que agora posso dar a ela um verdadeiro eixo. Obrigado. Mas é este o objetivo. Fazer de cada um de vocês um Spoudaios, um homem intelectualmente maduro, capaz de investigar a verdade por si mesmo e de sabê-la, mesmo que ninguém a entenda, mesmo que você não consiga explicá-la para ninguém. E você ter, no fim das contas, a experiência da realidade, você estar aberto para a imensa realidade que nos circunda e na qual se insinua a ordem cósmica e divina. E você tem esse vislumbre da ordem cósmica e divina, então, não, aí você está no certo. Entre o estado da sua mente isolada, pessoal, individual, e o estado de maturidade que eu estou me referindo, existe a absorção do testemunho dos homens de todas as épocas e lugares. Deve aprender a ver as coisas como eles viam. E através exatamente dessa impregnação imaginativa. Até o ponto em que você, no mínimo, você possa ter a certeza de que você está percebendo mais ou menos como toda essa gente percebeu. É como se você estivesse, vamos dizer, numa assembleia, está lá Aristóteles, Lao Tse, etc., etc. Eles dão o testemunho de que o que você percebeu, o que eles perceberam. Então, aí você está se colocando diante da melhor assembleia possível. Mas um pouco mais tarde, você não precisa nem mais dessa. Tem uma pergunta sobre a aula passada. O senhor citou o Tai Chi Chuan como um bom exercício de expressão corporal. Porém, algumas aulas, embora mencionasse que o Tai Chi Chuan trouxesse benefícios à saúde, isso tem a impressão de que também atraria problemas. Trata-se apenas de uma impressão ou há risco? Qualquer prática tem risco. Qualquer uma. Tá certo? Eu acho que um dos problemas do Tai Chi Chuan é que à medida em que você concentra energias, por assim dizer, você atrai o antagonista. Se você está praticando uma arte marcial, pelo simples fato de praticar, você está chamando o antagonista. Mesmo que você não queira. É da natureza da coisa. Na aula, Luiz de Carvalho, não é o Gugu. Na aula 20, o senhor disse que após a leitura e análise do texto de Joseph Marechal, examinaria o problema de Camões sobre os rios que vão e suas implicações com o primeiro texto. É verdade. E não fiz. Prometi, não fiz. Vou fazer. Se eu não fizer, vocês me cobrem de novo. Qualquer hora a gente tem que fazer isso aí. Luiz Gamboge. O que o senhor acha da obra do pensador indiano Krishnamurti? Olha, Krishnamurti é uma figura moral admirável, de certo modo. Tá certo? E muitas coisas que ele diz sobre o negócio das impressões imediatas tá, são verdadeiras, mas eu não acho que ele tem grande alcance, não. Acho que ele disse duas ou três coisas que são verdade, mas não é uma coisa tão rica quanto a turma diz. Mas é apenas uma impressão que eu tenho. Eu conheço pouco o Krishnamurti. Tiago Albuquerque. Falando sobre a matemática, seria apenas uma possibilidade de expressar a realidade. Nada a dever, como querem as ciências positivas, à linguagem verbal. A constituição das sete artes liberais seria um bom exemplo do equilíbrio entre essas duas possibilidades de expressão do real que a modernidade parece ter perdido. Bom, a as sete artes liberais começam com as artes da linguagem e se prolongam nas artes, na arte dos números. Né? Veja, o domínio da linguagem, dos seus meios expressivos, é a coisa básica. Isso aí, você não tem isso, você não tem nada e você nem mesmo vai compreender o que que, do que se está falando no quadrível. Né? As famosas quantidades. Né? Então, veja, Dante enfatizava que a gramática é a estrutura material da linguagem. Tá certo? Material, não ideal. Então, se você não consegue nem aprender essa estrutura material, como que você vai pegar coisas mais abstratas? Por exemplo, as sutilezas psicológicas da retórica ou as abstrações extremas da lógica. Você não pega, realmente. Então, isso para mim é um teste definitivo. Se o sujeito não sabe escrever em português perfeito, ele não vai entender nada de alta cultura jamais. Então, o domínio completo da sua língua, pelo menos, se não de mais uma, eu acho que é uma exigência preliminar. Tá certo? Quando você passa para lidar, vamos dizer, com os números, eles têm a vantagem de que são um negócio enormemente compacto. Né? Por exemplo, você vê que quando você começa a usar, por exemplo, sinais em vez de palavras, você pode apressar o raciocínio de uma maneira fantástica. Por exemplo, um computador faz certos cálculos muito mais rápido que você, porque ele não depende da estrutura verbal subjacente. Porém, se não tem estrutura verbal, o que acontece? Esse universo dos números escapa da realidade e ele adquire uma espécie de presença mágica. E você acaba achando que tudo aquilo é real. Quando fala, olha, o universo matemático é o universo da pura lógica. E a pura lógica não tem nada a ver com o real. Ela é a expressão do possível, a estrutura do possível. Né? E para conectá-la com o real, ela precisa de um algo mais. Esse algo mais só se pode fazer através da crítica verbal do raciocínio. Quer dizer, quanto mais você se desliga da lógica verbal e apela só para a lógica matemática, mais você vai cair no mundo do irreal. Já que o assunto remete a duas formas possíveis de se expressar o real, podemos aludir à problemática do surgimento da filosofia com Pitágoras ou Sócrates, quer dizer, tomando aí como exemplo de linguagem matemática e linguagem verbal? Talvez. Como, tomando como símbolo, né? Mas eu não sei se historicamente isso corresponde. Vamos ver aqui. Hélio Rodrigues Pereira. Eu entendo que um modo de discernir se as próprias motivações em expor uma ideia são legítimas é quando o que se visa com ela se assemelha com o estado de espírito de alguém que testemunha de uma janela um vizinho procurando um objeto perdido e que por isso sente a angústia de saber que o paradeiro do que se busca pode ser achado pelo outro. Mas também quando esse desejo não convencer, mas dar a outra oportunidade de ver as coisas a partir do seu próprio ponto de vista para saber se a partir dele pode impugná-lo e com isso acrescentar percepções antes ignoradas. Num caso é um desejo genuíno de ajudar e no outro é um desejo de conhecimento. Digo, bom, em geral as pessoas que dão opinião não têm nem desejo de ajudar, nem desejo de conhecimento, elas têm desejo de aprovação apenas. Quer dizer, através da concordância, elas aplacam a sua insegurança. E quanto mais inseguras estão, mais intensamente vão argumentar e com mais convicção aparente, porque nada mais fácil do que você se persuadir daquilo que você mesmo diz. Quer dizer, dizendo, você adquire, você ouve o que você está dizendo, e aquilo exerce um efeito persuasivo sobre você mesmo. E se o outro ainda concorda, bom, ótimo, então já são dois concordando. Então, eu acho que o que você tem que se livrar, a pessoa tem que se livrar, os alunos deveriam se livrar, é apenas deste desejo de obter confirmação. Você deve proceder assim como um médico que o sujeito foi lá te consultar e você diz para ele, ó, meu filho, você está com tal ou qual coisa, você está com hemorroida, você está com não sei o quê. Você não precisa da aprovação dele. A aprovação que você precisava, você já obteve no exame físico, no exame laboratório, você já sabe o que está falando. E sabe qual é o grau de certeza do que você está falando. A opinião do seu paciente não vai mudar assim absolutamente nada. Então, o que você quer? Você quer que o desgraçado se cure, tá certo? E daí você obtém mais esta confirmação do reino dos fatos e não da opinião dele. Porque se o sujeito não se curar de maneira alguma, mas achar que você é um médico espetacular, isso te, né, te contenta? Não tem aquele negócio do sujeito que morreu na mão da melhor equipe da América Latina? O médico era ótimo, o sujeito morreu. Falei assim, é isso que o médico quer? Falei, claro que não. Na aula passada, discorreu a respeito da expressão corporal, a respeito da expressividade vocal. Gostaria de saber quais são as principais obras nesse campo. Eu não sei quais são as principais, porque, na verdade, eu só levei em conta duas, o que eu aprendi no tempo que estava lá praticando o método Stanislavski com o Eugênio Kuznet e depois o que eu aprendi com um senhor chamado Arthur Joseph. Esse curso do Arthur Joseph é espetacular. Ele treinou metade dos políticos e atores aqui dos Estados Unidos. Agora, esse aluno, Luisa Santos, ela sugere aqui uma obra, Verbeck Sverdström, A Escola do Desvendar da Voz. Eu não posso indicar nem deixar indicar ele porque eu não conheço, mas eu vou procurar, deve ser uma coisa interessante. Mas o do Arthur Joseph eu recomendo de qualquer maneira. Hein? Então... peço que o senhor comente o trecho abaixo que destaquei do livro Estudos de História do Pensamento Científico de Alexandre Coiré. Uns dizem que o nome dele se fala Coiré mesmo, mas eu não sei. Em que ele aponta a questão do movimento como ponto decisivo de separação entre a cosmologia aristotélica e a física clássica, cuja solução levaria a esta a superar efetivamente aquela. Aspas. Já assinalei que a dinâmica aristotélica, a respeito, talvez por causa de sua perfeição teórica, apresentava um grave inconveniente de não ser absolutamente plausível, ou de ser completamente incrível e inaceitável para o simples bom senso, e de estar evidentemente com a experiência mais comum. Portanto, não há nada espantoso no fato de que ela jamais tenha gozado de um reconhecimento universal e de que os críticos, os adversários da dinâmica de Aristóteles, sempre tenham oposto essa observação do bom senso de que o movimento prossegue separado do motor que lhe dá origem. Os exemplos clássicos de tal movimento, rotação persistente da roda, voo da flecha, lançamento de uma pedra, sempre foram invocados contra ela, desde Hiparco e Filão, passando por João Buridano e Nicolau de Oresme até Leonardo da Vinci. Bom, o que a história dizia o seguinte, é que se um corpo não é modificado pela ação de um outro corpo, ele permanece como está. Tá certo? Galileu simplesmente acrescentou que o corpo, se não é movido por um outro, ele permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme, com a ressalva de que o movimento retilíneo uniforme é apenas uma unidade de medida e não uma realidade física. Então pergunto eu, o que que Galileu acrescentou ao que Aristóteles disse? Absolutamente nada. Né? E o fato de que o movimento persiste depois de cessada a influência do objeto causante não tem absolutamente nada a ver com a história, porque a continuidade do movimento retilíneo uniforme é ela própria uma forma de passividade, quer dizer, um efeito residual do movimento que foi imprimido ao objeto. Eu não vejo porque Aristóteles jamais disse que para um corpo se mover é preciso que o outro o mova e continue movendo ininterruptamente. Isso seria inteiramente absurdo, porque é claro que isso contrasta com o bom senso. Mas por quê? Veja, aí, por que supor que Aristóteles não soubesse disso? Se é uma simples observação de bom senso que qualquer um faz. Portanto, você tem que incluir isso. Olha, se Aristóteles diz, o corpo não movido por outro permanece parado, ele não quis dizer que o corpo, para se mover, precisa ser movido por outro e continuar sendo movido por outro. Ele não disse isso. Vamos dizer, a simples... Não existe causa a não ser no tempo. Na causa instantânea, que produzisse o efeito instantâneo, não produziria efeito algum, quer dizer, nada mudou. Portanto, a noção de causa, tal como está dada em Aristóteles, ela mesma pressupõe o transcurso de tempo. E se pressupõe o transcurso de tempo, então a continuidade do movimento já está dada implicitamente aí. Né? Agora, e ver que muita dessa discussão renascentista com Aristóteles foi charlatanismo puro. No caso do Galileu, é claro que foi charlatanismo. Na hora que ele diz o corpo, que não é movido por outro, permanece parado, ou em movimento retilíneo uniforme, parênteses bem pequenininho, o movimento retilíneo uniforme não existe, eu, ora, meu Deus do céu, é claro que é charlatanismo. Né? Vamos ver aqui. Essa pergunta aqui é muito complicada. Jefferson Milani, vou deixar para a próxima aula. Então, por hoje, vamos parar por aí. Muito obrigado a todos e até semana que vem.